das comunidades. Perceber como é que conseguimos lidar com este problema, com recursos finitos, é um grande desafio. Está bem, não me estão a ouvir bem. Está bem, está bem. Está bem, em vez de olhar para ali... A ver se me ouvem melhor. Isto tem sido acentuado por fogos recentes. O que está bem presente na memória os do ano passado aqui em Portugal. Bom, isto chama a atenção para dois aspectos que requerem investigação, que é sobre as ineficácias e ineficiências que existem no sistema e sobre as formas como poderíamos redesenhar o sistema para conseguir diminuir este, mitigar este problema. Nos nossos trabalhos, nós adotamos uma perspectiva de sistemas de engenharia, que significa, na prática, não nos cingirmos apenas aos aspectos técnicos, mas olharmos também para aspectos sociais, económicos e de gestão. Esta foi a nossa questão fundamental, como conseguir introduzir flexibilidade no sistema e como conseguir desenhá-lo. Primeira parte, vou falar sobre análises empíricas que fizemos sobre o sistema de combate. Por vezes posso enganar-me e dizer supressão, mas é combate. Refiro-me ao ato de apagar o fogo. Começando pelos reacendimentos, convém explicar se calhar o que é um reacendimento. Eu não sei se as imagens são claras, mas aqueles buracos que se vê no solo, que parecem luras ou covas de animais, na verdade foram raízes que arderam. Um reacendimento ocorre quando, tendo uma área ardida, o rescaldo não é bem feito e há passagem de chama normalmente pelo subsolo, a velocidades na ordem de 20 horas para percorrer um metro e depois chega a uma parte não ardida. Este fenómeno também existe no interior do incêndio, aí não tem consequências, a consequência não é problemática. O problema é quando ele chega fora da zona ardida, porque aí vai encontrar as condições de vegetação mais propícias a que exista um grande incêndio do que as originais, porque ele vai ter a orla do incêndio que ainda está mais seca porque terminou ali o incêndio. Estas são as zonas de Portugal que são mais afetadas por este fenómeno. Isto é para terem uma ideia do que é que costuma acontecer. Portanto, um terço dos reacendimentos ocorrem no próprio dia em que o incêndio é dado como extinto, mas dois terços prolongam-se, podendo acontecer para além de 11 dias depois. Estatisticamente, oficialmente, os reacendimentos em Portugal representam cerca de 15%. Segundo os peritos, poderão oscilar, na verdade, poderão andar na ordem dos 30%. Portanto, isto significa, por exemplo, eu vou sempre usar estatísticas oficiais, apesar de ter feito este comentário. Isto é um caso concreto do Distrito do Porto, em que houve 5.100 ocorrências, portanto, de incêndios no ano 2010, durante o verão, e destas 5.118, houve aqui 197 que reacenderam e deram origem a mais quase 500 incêndios, 476, que ficaram por ali, e ainda mais 22 que reacenderam sucessivamente em mais 51 incêndios. Isto é um caso extremo que encontrei em Viseu, também no mesmo ano, em que um único incêndio deu origem depois a mais 28 reacendimentos em gerações sucessivas. Por exemplo, este incêndio é filho deste incêndio aqui atrás. Neste caso, ao contrário do que é habitual, sabemos a área ardida do total e do incêndio original. Portanto, aqui neste caso, a área ardida final correspondeu a... Foi, portanto, olhando para a área ardida final, Se tivéssemos conseguido apagar o incêndio logo ali, da primeira vez, teria sido apenas 5%, portanto, uma parte em 20%. E já agora acrescento que o incêndio, o Pinhal de Leiria desapareceu fruto de dois reacendimentos, que por acaso, como foi o ano passado, já havia alerta de que poderiam ocorrer, não foi feito nada e ocorreram, e foi assim que desapareceu o Pinhal de Leiria. Isto é uma imagem que mostra, ao longo dos dias, a pressão que é acrescida em termos de fogos que estão a arder em simultâneo. Portanto, eu teria fogos a andar aqui por esta linha, seria um número de fogos simultâneos. Estou olhando para o país todo, estaremos a falar de perto de 600 eventos, mas depois, como ainda há os reacendimentos a somar-se, isto vem ainda mais cá para cima. Isto é um problema porque não há nenhum sistema que consiga lidar com tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo. Então, o que nós aqui quisemos verificar era se este efeito, porque este efeito para acontecer dos reacendimentos tem que existir ocorrências, tem que existir uma circunstâncias territoriais específicas, nomeadamente, eu tenho que ter um bom pedaço de terra preta com raízes para haver reacendimento. Se tiver saibro, por exemplo, não é possível. Por isso é que os reacendimentos não acontecem da mesma forma em todo o país e só em algumas partes do país. De qualquer forma, o que nós estudamos foi se conseguia demonstrar ou não que este fenómeno é extremamente agravado pelo facto dos bombeiros serem chamados para fazer o ataque inicial. Nós chamamos ataque inicial quando é deflagra o incêndio e se vai imediatamente lá. Isso chama-se o ataque inicial. Se o ataque inicial falhar, então entra-se no que se chama o ataque ampliado e só há um grande incêndio quando se passa a ataque ampliado. Porque se nós conseguirmos contê-lo no ataque inicial, ele morre ali e queimando uma área pequena. Portanto, o que nós quisemos verificar era se conseguiu ou não confirmar que os bombeiros eram pressionados para largarem o rescaldo para acorrerem aos incêndios nascentes e conseguimos confirmar isso estatisticamente. Depois estudamos os grandes fogos florestais. Para isso, estudamos os fogos acima de 2.500 hectares. Isto é uma imagem da acumulação de meios no fogo de Tabira, não sei se lembram, em 2012. Nós estudamos 100 fogos no período de 2003-2013. Este é o fogo de Tabira. Aqui, ao longo do tempo, o que se vê é a acumulação de meios no local. Portanto, isto visto minuto a minuto. O fogo foi dominado aqui. Estes pontinhos aqui, que estão aqui em cima, foi os momentos em que o comando no terreno achou que tinha controlado o fogo e de facto não o controlou. Neste caso, penso que foram 7 vezes que isso aconteceu. Pronto, e nós olhamos para o que é que poderia explicar o comportamento destes 100 fogos. Dividimos isto em duas grandes categorias. Por um lado, o que é que nós podemos fazer em termos de combate. Portanto, o número de homens presentes, o número de carros de LCIs, portanto, de veículos de combate a incêndio, o número de autotanques com água, etc., esse género de variáveis relacionadas com o combate, e também variáveis relacionadas com o estado da vegetação e com o clima de fogo. Portanto, variáveis relacionadas com o estado da vegetação é, no fundo, saber se existia muita ou pouca vegetação no local, se se tratava mais de matos ou de floresta. E a parte relacionada com a meteorologia do fogo são variáveis que, no fundo, representam a secura do combustível, portanto, dos matos, da vegetação local. O que nós concluímos foi que, em termos de tamanho da área ardida, o poder explicativo das variáveis que não são, portanto, que não são o combate, não estão relacionadas com o número de bombeiros ou o número de carros, é 3 vezes superior é 3 vezes inferior às variáveis que nós não controlamos no imediato. Portanto, o estado meteorológico, o estado da secura dos vegetais. Isto é uma descoberta que só confirma algo que já se sabe, que é de que o combate a grandes incêndios é sempre oportunista. Isto está demonstrado, pelo menos desde 2009. Portanto, o que acontece é que quando nós temos um grande incêndio, não há nada que se possa fazer, a não ser ter uma atitude oportunista e esperar que existam mudanças ou na meteorologia ou na configuração do terreno por onde o fogo está a avançar para conseguir contê-lo. Isto independentemente de se mandarem helicópteros, até se enviarem Boeings, como há nos Estados Unidos, com retardante, são coisas que se fazem apenas para sossegar as populações. Portanto, nos Estados Unidos até há uma expressão que é o helicóptero da CNN. Portanto, quando a televisão está presente, os serviços florestais chamam o helicóptero para ser filmado. Mas não, eu estou aqui a demorar um bocadinho nisto, porque é importante que compreendam que um fogo, quando tem chama de copa, não há nada que se possa fazer para o combater. Portanto, o combate tem que ser oportunístico. E como é que se consegue melhorar esta situação? É criando oportunidades antes. Antes de existir o fogo, eu posso criar oportunidades. Posso diminuir a carga de combustível no terreno, posso criar faixas e depois posso executar em sítios onde eu possa, por exemplo, até fazer contrafogos. E depois, tendo conhecimento dos locais onde foram criadas essas oportunidades, eu posso tirar partido deles. E isto é algo que não acontece em Portugal geralmente. Portanto, não há... são criadas poucas oportunidades, porque o orçamento para prevenção, pelo menos até agora, tem sido muito pequeno, e depois, mesmo quando são criadas por entidades que não estão depois no combate, e, portanto, quem está no combate nem sequer sabe que as oportunidades existem e nem sequer as usa. Bom, em termos de implicações práticas, nós identificamos aqui o ciclo vicioso na questão dos reacendimentos. É, por um lado, o sistema está sobrecarregado com uma quantidade imensa de fogos simultâneos, que leva a que se faça mal o rescaldo, por sua vez, mais à frente, vai criar mais fogos, portanto, mais fogos simultâneos, aumentando ainda mais a pressão, e, portanto, ficamos aqui num ciclo vicioso que se autoalimenta. Em termos de combate a grandes incêndios, foi o que eu acabei de dizer. Portanto, é necessário investir em conhecimento, pessoas que estejam no combate, que compreendam as situações em que podem oportunisticamente combater o fogo, e antes disso, fora dos incêndios, muito antes, no inverno, por exemplo, criar oportunidades para que isso depois mais à frente se possa fazer. Na segunda parte aqui do trabalho que estou a apresentar, nós olhamos para o que é que existia em termos de sistemas de apoio à decisão. Estamos a falar de softwares que possam, por exemplo, fazer a simulação do comportamento do fogo, que possam fazer a simulação do comportamento do fogo na paisagem, que me permitam avaliar diferentes opções de combate ao fogo, diferentes opções de investimentos em prevenção e supressão, e inclusive chegar ao ponto de ter esta informação em tempo real, capaz de me dizer onde é que o fogo vai estar daqui a umas horas. Fizemos este trabalho olhando para sistemas efetivamente em utilização um pouco por todo o mundo, nomeadamente nos Estados Unidos, no México, Austrália, Canadá, no Chile. E olhamos para isso considerando uma série de princípios. Eu depois, se for necessário, posso vir atrás e detalhar um pouco mais. E olhamos essencialmente para estes sistemas. Isto é só assim rapidamente para vos dar uma imagem de como é que esta evolução aqui está principalmente retratada nos últimos 40, 50 anos, embora com origens no princípio do século passado. Isto é interessante porque vê-se a interseção entre os avanços que são feitos teoricamente, depois os avanços que são feitos nos sistemas propriamente ditos, nos softwares que materializam as descobertas científicas, mas ao mesmo tempo há uma componente muito importante de políticas públicas. Neste caso, isto só está a retratar a situação, o que aconteceu nos Estados Unidos, mas há uma série de mudanças que são desencadeadas pelo legislador que fazem depois avançar. Só para ficar concreto, o que é que eu estou a falar? Estou a falar, isto é, por exemplo, um dos tipos de simulador em que eu, imediatamente, tendo o ponto de ignição, já tenho no sistema os valores em risco, já tenho o sistema ligado a fontes de informação meteorológica, sei o tipo de combustível que lá está, previamente, portanto, marco o início do incêndio, marco a fronteira onde é que o incêndio está e tenho logo ondas de probabilidade de onde é que o fogo estará passado uma hora, duas horas, três horas. E isto é uma informação que permite às autoridades, por exemplo, em termos de defesa das populações, muito antes tomarem decisões e permite a quem está a chefiar o combate às chamas também verificar as prioridades, onde é que há de investir em termos de combate e onde é que estão as possibilidades de oportunisticamente atacar o fogo. Aqui a descoberta que nós fizemos, mais interessante, foi que houve uma espécie de movimento paralelo, ao mesmo tempo que cientificamente se iam desenvolvendo os modelos, por outro lado, houve, fruto também da capacidade computacional que foi aumentando e da pressão, no fundo, dos responsáveis que estão preocupados com estas questões no terreno, quer ao nível operacional, quer ao nível estratégico, houve aqui um movimento paralelo na evolução do software e na evolução do ponto de vista da gestão do risco. Portanto, começando inicialmente só pela curiosidade científica de tentar modular o fogo, até noções mais de governação do risco. São ferramentas que são essenciais, como eu digo, isto está em uso há 40, quase 50 anos, para muitas, com muitos objetivos, e uma coisa que é pelo menos enigmática, para não dizer mais, é o facto de em Portugal não serem usados. No terceiro capítulo, falo um bocadinho de como é que nós podemos usar a noção de flexibilidade para redesenhar o sistema ou então a forma como o sistema é gerido e depois como é que com isso conseguimos mitigar o impacto das ineficiências. Voltando à questão dos reacendimentos e dos falsos alarmes. Até agora foi... Estive a falar de análise estatística e agora daqui para a frente estou a falar já de modulação. Portanto, no caso, descendo ao caso do Porto e comparando com valores internacionais, por exemplo, no caso dos reacendimentos em Portugal, nós no Porto temos um bocadinho menos que a média nacional, mas mesmo falando dos valores oficiais que andam na casa dos 12%, isso comparado com 3, 6%, por exemplo, que se observam nos Estados Unidos, é bastante. Para além, como eu disse, a ideia que existe no terreno, que eles são muito mais. Outro aspecto para que também olhamos foi para os falsos alarmes, que também é um assunto que não tem sido, que normalmente não se dá atenção, mas os falsos alarmes também representam na ordem dos 15%. E qual é o problema do falso alarme? O falso alarme ocupa uma equipa de combate em média 63 minutos. Porquê? Ou porque é que faz sentido ocupar 63 minutos? Porque eles têm que pegar no carro, irem ao sítio onde supostamente há um fogo e voltar. Além disso, não é chegar lá e voltar, não é? Quando lá chegam ainda têm que confirmar e ter a certeza que não há fogo nenhum. Pronto, isto também são valores elevadíssimos a comparar para valores na ordem de 5%, por exemplo, na Nova Zelândia, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Austrália. Sendo que, claro, o Porto tem uma situação peculiar em termos... Este gráfico aqui, o que ele mostra é o número de ocorrências. Portanto, vejam, todos os distritos portugueses andam aqui, não conseguem ler, mas na ordem das 3 mil ocorrências por ano, 3 mil, e depois temos aqui o Porto com mais do dobro ocorrências, portanto, novos fogos. Se olharmos para a área ardida, então o Porto tem uma posição mais baixa em relação a alguns destes. O Porto, em termos de área ardida, tem uma posição mediana. São 17 distritos, além do Porto. Estão a ver este aqui acima do Porto, este este grupo, mas todos estes estão abaixo. Portanto, em termos de área ardida, tem uma posição mediana, mas em termos de novas ocorrências, vale quase tanto como todo o país junto, vale um terço do país inteiro. Aqui é uma imagem parecida com a anterior, só que está sobreposto ao que seriam os incêndios ainda, os reacendimentos e os falsos alarmes. Isto é um modelo de como é que funciona o sistema. Portanto, há um conjunto de recursos, tem um ataque inicial, posso ter extinção ou não. Se tiver extinção, ele mais tarde pode reacender ou não, sendo que se não reacender, realmente está extinto e o fogo sai do sistema. Se reacender, voltamos a ter ataque inicial. Por outro lado, se não o conseguirem extinguir na fase de ataque inicial, vou entrar na fase de ataque ampliado, e mais uma vez, quando eu lhe der o fim, ele pode reacender ou não, e, portanto, se não reacender, sai do sistema. Se reacender, volta a entrar novamente no sistema. E, ao mesmo tempo, tenho com estes recursos ir aos falsos alarmes, que, à partida, eu não sei, né? Antes de lá ir, trato-os como um incêndio normal. Isto é uma visão de como é que o sistema é realmente implementado na prática. E o que nós estudamos aqui foi o impacto destas duas coisas no ponto de colapso do sistema. Considerando como ponto de colapso do sistema aquele ponto em que eu já tenho tantas coisas a acontecer ao mesmo tempo que eu tenho um novo fogo e não consigo chegar lá em menos de 10 minutos. Pronto, quando isto acontece, quando começa a demorar mais que 10 minutos, quer dizer que o sistema entrou em colapso. O colapso acontece por duas vias, ou porque não tem equipamento, é uma delas, e a outra, que é até mais frequente, é ele não ter capacidade já de comando. A estrutura de comando são limitações humanas. Uma pessoa sozinha não consegue coordenar 20 coisas ao mesmo tempo. Considera-se que coordena 5, 7 ao mesmo tempo. Portanto, se eu tendo a estrutura delineada com várias pessoas a fazer comando de uma certa área, se eu de repente possa ter 500 fogos em simultâneo, essa estrutura ela não está preparada para lidar com esse número de fogos em simultâneo. Este trabalho depois teve uma extensão em que separamos o dispositivo de combate aos incêndios em bombeiros voluntários e bombeiros profissionais. E depois estudamos um conjunto de cenários, e incluindo dar mais formação aos bombeiros voluntários, apostar mais ou menos em bombeiros profissionais e pagar mais. Também isso, pagar mais aos bombeiros. E a ideia é que o resultado geral é que poderíamos pagar qualquer coisa como 5 vezes mais e investir um valor equivalente para conseguir melhorar a performance do sistema. Em termos de implicações práticas destes trabalhos, é a questão dos custos que têm sido negligenciados, quer dos falsos alarmes, quer dos reacendimentos. Depois, a oportunidade de conseguir inverter aqui aquele ciclo vicioso, porque se eu conseguir, gerindo falsos alarmes, que é possível, até possível gerir, depois posso também falar sobre isso, se quiser. Isso até tem sido feito no Porto, o que explica também o facto do Porto ter uma média inferior à nacional. Se eu der atenção aos falsos alarmes, se eu gerir, conseguir diminuí-los um bocadinho, eu consigo ganhar espaço para ter mais tempo para que os recursos que já não vão aos falsos alarmes possam no combate, por exemplo, dedicar mais tempo ao rescaldo. Pronto, e conseguindo mais tempo no rescaldo, fazendo um rescaldo adequado, o que é que vai acontecer? Vou ter menos fogos a seguir. E, portanto, a gestão de falsos alarmes poderia ser uma forma de conseguir inverter este ciclo vicioso. De uma forma geral, este sistema de simulação, como acontece que 97%, 98% dos fogos, eles morrem no ataque inicial, e este sistema é focado no ataque inicial. Portanto, os grandes incêndios são apenas 1, 2, 3% de todos os incêndios. Este sistema poderia ser usado ainda para estudar outros aspectos ligados ao ataque inicial. A outra questão que estudamos neste capítulo foi como é que poderíamos reorganizar a frota de de veículos utilizados no combate já na fase de ataque ampliado, portanto, depois do ataque inicial. São veículos que são muito pouco usados, eles estão espalhados pelo território. Aqui neste exame, naquela imagem, aqueles pontinhos que vêm são os 45 ou 46 corpos de bombeiros do Distrito de Porto. Portanto, são aqui no Distrito há 45 ou 46, são aqueles pontinhos. E estes veículos estão espalhados por todos eles. São veículos muito antigos, percorrem em média 77 km por ano. São muito caros. E têm uma idade média de 35 anos. Portanto, nós quisemos ver como é que poderíamos desenhar o sistema de forma a conseguir tornar muito mais barato a substituição destes veículos e tornar mais eficiente a sua simulação. Para isso fizemos uma simulação com 20 anos, em que estudamos primeiro localizações centralizadas. Aqui a ideia seria que nós... Percebo agora de uma imagem, deixem-me... Tenho que ir aqui. A ideia seria que nós, no mapa, em vez de termos os veículos todos espalhados pelos 45 CVs, na imagem do lado esquerdo, eles estão concentrados em 7 pontos. Do lado direito estão concentrados em 8. Portanto, a ideia foi, o que nós fizemos foi, primeiro, usando a otimização, ver quais é que seriam os melhores X pontos para colocar os veículos e depois testar ao longo de 20 anos com uma regra de decisão que obrigasse a manter níveis de segurança. Portanto, eu tenho que ter a certeza que os veículos, estando um pouco mais distantes, não estão tão distantes que isso represente um perigo, o que no caso do ataque estendido é muito facilitado, porque os veículos para ataque ampliado só são chamados quando o fogo não está controlado ao fim de 90 minutos. Isto é o tipo de resultados que obtemos, com distribuições de probabilidade. E aqui é um exemplo do que é que aconteceria se eu num determinado ano, por exemplo, tivesse 4 desses centros e no ano seguinte tivesse que passar para 5, eu iria fazer ali aquelas alterações no primeiro conjunto de setas. Havia ali os bombeiros de sete que deixavam de ter esses veículos e passavam, dividiam-se para Lordelo e para Sousa. E ao contrário, não é? Se viesse, por exemplo, de 6 para 5, era isso que ia acontecer. Por exemplo, Carvalhos, naqueles três casos, tinha sempre lá veículos. Bom, os resultados finais é que estudamos isto também para diferentes cenários com menos ignições e cenários com ainda mais ignições, fruto das mudanças climáticas e da expansão da interface urbano-florestal. A conclusão geral é que bastaria, no pior dos casos, ter os veículos espalhados por 12 sítios no distrito, no melhor dos casos 5, e teríamos sempre tempos medianos muito baixos, na ordem dos 4 minutos, e mesmo considerando 98% dos casos, dificilmente chegaríamos a ultrapassar os 20 minutos a mais de chegada ao incêndio. Portanto, no fundo são estas conclusões que aqui estão. E passávamos de 70 km para 240 km no ano. Este trabalho depois deu origem a mais dois. Um deles foi dois com os serviços florestais da Sardenha. Vou apresentar este, que foi o último. Portanto, aqui na Sardenha eles têm... Aqui podem verificar que a Sardenha, comparada com Portugal, é mais ou menos um terço. Pronto, ali, a Sardenha, ela está dividida ali naquelas 11 áreas, e aqui o que queríamos estudar era os helicópteros, a utilização dos helicópteros. O que acontece? Eles têm 11 áreas e têm 11 helicópteros, e já depois de começarmos a trabalhar nisto, soubemos que por lei os helicópteros não podem sair da base. Portanto, não tínhamos problema, não é? Temos 11 bases e 11 helicópteros, e cada base tem um helicóptero e tem que ter sempre um helicóptero, não há nada para fazer, não é? Pronto, isso foi um bocado chato. Depois surgiu a ideia de se seria legal, apesar dos helicópteros estarem obrigados a estar na base, eles no início do dia poderem ir para a base ao lado. Pronto, isso afinal já podia acontecer, desde que ao final do dia regressassem. Isto foi um episódio engraçado que nos levou a pensar no problema de uma maneira completamente diferente, que foi olhar para as 11 regiões e ver de que forma é que nós conseguimos partir aquilo em menos que 11 regiões, sendo que essas zonas partidas, como acontece aqui nestes quadrados, têm que, obviamente, fazerem fronte de serem vizinhas, e assim, em vez de termos um helicóptero, podermos ter dois para uma região um bocadinho maior. Portanto, conseguimos obter resultados muito engraçados com isso. Fizemos testes usando portugueses e não italianos. Fizemos isto para várias restrições de distância, para helicópteros não poderem estar a mais de 80 km a distância de 200 entre si, por exemplo, e obtivemos este tipo de resultados. Mas isto foi feito com especialistas portugueses, porque o que acontece é que quando se faz este tipo de análises chamadas multicritério, em que usamos vários critérios em simultâneo, obtêm-se imensas soluções que não são dominadas. Portanto, não há nenhuma solução que seja a melhor do que todas. Tipicamente há conjuntos de soluções que são melhores num aspecto, há soluções que são melhores noutro, e para isso usamos um método chamado AHP, que consiste basicamente em perguntar a especialistas da área, fazer um conjunto de perguntas para com isso perceber como é que esses critérios se devem ordenar. Na Sardenha gostaram muito do tipo de resposta. Depois de analisarmos isso tudo, chegamos a estas quatro soluções. Isto aqui o que quero dizer é que estava aqui uma zona das antigas que continuava sozinha, mas estas duas faziam uma nova zona, isto aqui era outra, aqui é outra, e ali estava sozinha também. Pronto, eles gostaram muito disto e passamos para a fase seguinte, agora já com italianos, a fazer-lhes as perguntas a eles, só a parte final. Pediram-nos para mudar critérios, portanto isto é um trabalho que ainda não está terminado, mas já fizemos essa questão dos critérios, já foi feita com 38 experts dos serviços florestais lá. Implicações práticas disto. Portanto, é possível conseguir melhorar a performance e, ao mesmo tempo, reduzir os custos, portanto, conseguir melhores resultados, mais eficiência e reduzindo os custos. E portanto, esta forma de usar design, o que nós chamamos de flexibilidade no design do sistema, ela permite-nos conseguir este género de coisas. Portanto, permite-nos conseguir ter um sistema que, não sendo rígido, tendo alguns graus de flexibilidade, se consegue moldar ao longo do tempo a mudanças que vão ocorrendo e assim conseguir melhores resultados. Última parte, quarta parte. Aqui vamos falar, portanto, até agora tem estado sempre tudo muito centrado em questões ligadas ao combate. Agora vamos passar para uma análise que junta prevenção e combate. Por prevenção, estou a falar de duas coisas. Estou a falar, por um lado, da prevenção, que é tratamento de combustíveis, portanto, reduzir a carga de combustível, mas também prevenção no sentido de comunidade. Portanto, a comunidade está preparada para lidar com o fogo. E a parte final será sobre a armadilha do combate. Portanto, no primeiro trabalho, olhamos especificamente para a questão dos investimentos em meios de combate, localização dos meios de combate e prevenção em termos de tratamento de combustíveis. Portanto, fazer o tratamento de combustíveis significa ir lá e eliminar, por exemplo, os matos, usando meios mecânicos ou usando meios manuais, ou então usando fogo controlado. Isso é prevenção, portanto, é a redução da carga de combustível. Depois, a pré-supressão, o pré-combate, é onde eu decidi previamente onde é que eu vou ter os meios pré-posicionados, depois acontece o combate propriamente dito. Aqui, estas duas imagens estão aqui um pouco para ilustrar o que é uma equipa de combate a incêndios profissional. Portanto, normalmente eles são apoiados por um helicóptero, mas andam no chão com uma ferramenta manual e também transportando um pouco de água. E depois, como é que é feito o combate voluntário em Portugal? Tipicamente, temos aqui um veículo antigo e temos um bombeiro que está na estrada a tirar água para o fogo. Para este trabalho, nós usamos incerteza meteorológica ao longo do ano e incerteza depois na paisagem de onde é que o fogo vai realmente acontecer. Bem, eu não vou aqui passar os detalhes matemáticos, isto é um modelo de otimização. O tipo de resultados finais é espacialmente explícito, portanto eu consigo saber para cada zona se devo ou não devo tratar, quando é que devo tratar, se há de ser no inverno ou na primavera, por exemplo, se lá devo colocar helicópteros ou não, e quantos meios é que devo colocar, de equipas de chão ou helicópteros, portanto, isto ao longo, à medida que o ano avança. Claro que quanto maior for a incerteza futura, mais eu retardo este tipo de decisões, também não seria de esperar outra coisa. E outro aspecto que descobrimos aqui foi que o sistema muda qualitativamente de uma forma abrupta à medida que eu mudo o valor da área ardida, portanto os custos da área que eu atribuo à área ardida, sendo que, e está aqui um exemplo, portanto, em valores por hectare até 100, e está numa escala logarítmica porque senão não se via esta parte, portanto, em valores por hectare até na ordem de 150 € por hectare, a melhor atitude é não fazer nada. Portanto, nem investir em meios de combate, nem investir em prevenção. Entre esse valor e mais ou menos quase 1000 € por hectare, então a atitude mais acertada é investir apenas no combate e não fazer prevenção nenhuma. Entre este valor e 6400 € por hectare, nesta altura deve-se investir em prevenção e em supressão, e daqui para a frente o investimento em prevenção mantém-se, mas explode os custos de combate, porque começa a valer a pena investir em helicópteros. Bom, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu estou numa zona de interface urbano-florestal, portanto, nessa zona de interface urbano-florestal, portanto, já zonas onde vivem pessoas, o valor por hectare cresce enormemente e nessa altura é economicamente ótimo investir em helicópteros, por exemplo. Mas também é engraçado que, se pensarmos no preço da madeira em Portugal, que anda muito aqui nesta zona, aqui a cair para trás desta linha, é muito engraçado ver que, se calhar, os proprietários portugueses, quando não ligam nada aos montes, estão a ser bastante racionais, porque realmente, abaixo deste valor, vão gastar mais em prevenção do que se não fizerem nada e esperarem pelo totoloto. Pronto, neste quadro tem um resumo destes resultados, e a conclusão mais engraçada disto não é propriamente, é que nós temos que, ou devemos, ter consciência de qual é que é a política ótima de acordo com o contexto, que ela vai variar de acordo com o contexto, para depois disso podermos violar essa política. Então, nós não temos que fazer o que é ótimo. Imaginem, eu tenho uma área em que, do ponto de vista economicamente ótimo, eu não devo fazer nada. Nem devo ir lá pagar, nem devo fazer prevenção. Mas a sociedade pode decidir que não quer fazer isso. Pode decidir ter um comportamento subótimo, economicamente. Pode decidir que aquela zona tem que ser protegida a todo custo. E pode decidir investir em prevenção. O problema é que esta análise não é feita. Portanto, o que acontece é que este comportamento é aleatório. Portanto, há situações em que se faz de uma maneira, por exemplo, imaginem utilizar helicópteros em situações em que não faz sentido utilizar helicópteros, deixar arder em sítios que se devia proteger, portanto não há uma análise feita desta forma. Finalmente, a armadilha do combate. Isto é uma análise feita em System Dynamics, como foi aqui referido na sexta-feira, em que temos aqui do lado esquerdo o sistema, como é que ele funciona em termos das suas dinâmicas, portanto, a acumulação de combustível, a remoção de combustível que pode ser feita ou porque há incêndios ou porque, por exemplo, antigamente os labradores faziam a remoção de combustível dos montes que depois usavam para aquecer as casas, porque eram as camas dos animais que, por sua vez, davam estrume, pegavam nesse estrume, punham nos campos como fertilizante. Isso era uma forma de diminuição da carga de combustível. Isso desapareceu. Portanto, para se fazer isso, tem que se fazer manualmente. E então, deste lado, nós temos o sistema a funcionar com as suas dinâmicas físicas e daquele lado temos o sistema político. O que é que acontece no sistema político? Há grandes incêndios, os políticos são pressionados pelos média, pela população, a agir rapidamente. O que é que os políticos fazem? Eles têm duas opções. Podem investir em prevenção, cujos efeitos vão acontecer a longo prazo, ou podem investir no combate, cujos efeitos são imediatos. Naturalmente, o que os políticos fazem é investir no combate. Portanto, eles investem não na causa, mas investem no efeito. É como quando estamos doentes, em vez de nos preocuparmos em saber qual é a doença que temos, simplesmente tomar uma coisa para baixar a temperatura. Não é? Estamos a atacar o efeito e não a atacar a causa. Pronto, esta dinâmica, estas dinâmicas entre os dois sistemas fazem com que, a longo prazo, o que é que acontece? Eu, como estou a investir mais em combate, os recursos são finitos, logo vou investir menos em prevenção. Como isto acontece, cria condições para haver ainda mais incêndios. Logo, há mais pressão da opinião pública. Eu faço o que é mais rápido, que é investir em mais meios de combate, contratar mais helicópteros, por exemplo, contratar mais equipas, comprar mais carros de bombeiros. E, portanto, isto anda assim nesse ciclo. O que, o que se verifica com o sistema, com esta simulação, é que se nós tivermos uma política focada da forma como eu descrevi no combate, inicialmente ela realmente conseguimos obter melhores resultados do que numa política mais equilibrada. Mas a longo prazo conseguimos melhores resultados, portanto, o que parecia ser a melhor política, a longo prazo acaba por se tornar a pior. Bom, é engraçado que existe uma expressão que é popular, não só no mundo anglo-saxónico, como cá em Portugal também, que é o andar a apagar incêndios. É o quê? A expressão andar a apagar incêndios, que nós usamos comumente, quer dizer o quê? São aquelas pessoas que andam sempre a correr de um lado para o outro, a resolver este problema, depois a resolver aquele, e queremos com isso dizer que não estão a resolver o problema fundamental. É engraçado como é que essa expressão se aplica ao próprio sistema dos incêndios. Este é o último trabalho que eu não vou falar sobre ele, mas se quiserem tomar nota do endereço, isto é bit.ly, é simplesmente para o endereço ficar mais pequeno, risco 17. Isto está em português e é um capítulo de um livro que fala sobre a transição florestal e a governança do risco de incêndio nos últimos 100 anos e ordenamento do território em Portugal. É um texto muito interessante, cobre uma série de aspectos que eu aqui não estou a cobrir. Para terminar, em termos de implicações para as políticas públicas de todos estes trabalhos, as equipas de combate devem ser fundamentalmente profissionais, é uma das conclusões. Importa reavaliar os meios de combate existentes, por exemplo, a sua adequação e a distribuição no território, a estrutura organizacional e as fontes de financiamento. O investimento em conhecimento e organização no combate a incêndios em geral, nos grandes incêndios em particular, pode ser alavancada com os meios existentes com esse conhecimento. Integrar a prevenção com o combate, isto, por exemplo, ter profissionais a criar oportunidades no inverno, no outono, nas épocas mais frias, que sabem onde estão e que depois sabem utilizar mais tarde, durante o verão. Projetar políticas públicas de acordo com o contexto regional. Isto é aquela ideia de que não há uma solução que sirva para tudo. Portanto, em cada região haverá um mix mais adequado de políticas e de investimentos. E depois, aquela ideia que há bocadinho expressei, assumir explicitamente políticas socialmente preferíveis, ou seja, mesmo que economicamente subótimas, socialmente pode ser preferível assumir esse tipo de políticas. Estou a falar, por exemplo, de regulamentação, estou a falar de subsidiação, coisas desse género. Infundir ciência e tecnologia em todos os níveis do sistema, por exemplo, implementar e rutinizar a utilização daqueles sistemas de apoio à decisão que eu mencionei, aqueles simuladores nos vários níveis, e finalmente avaliar periodicamente todas estas políticas e atuar em conformidade. Como conclusão, queria deixar esta que para mim é a ideia fundamental. Não existe, isto é citado a Fantina Tedin de memória, não existe um problema dos incêndios rurais em Portugal. Aliás, uma forma, quando ouvirem alguém falar sobre incêndios, de perceberem logo que a pessoa não sabe o que é que está a falar, é se ela vos apresentar uma panaceia que seja a receita. Porque, na verdade, o problema é extremamente complexo. Há vários problemas em diferentes áreas e, ainda por cima, cada problema tem várias dimensões. Obrigado. Ora bem, foi-me pedido um comentário aqui à apresentação do Luís. Respeitando um bocadinho a estrutura do comentário, mas se calhar tentando alargar um bocadinho o âmbito desta questão, que parece que é uma questão que merece esse alargamento, efetivamente. Desculpa, Luís, não é? Não, Abílio. Abílio, peço desculpa. Carlos Abílio. Como investigador, Abílio. Portanto, eu vou pegar aqui numa outra questão que o Abílio referiu, e penso que a questão inicial é a questão do andar a apagar fogos. Tu sublinhaste muito bem, na tua pré-conclusão, que muito do que se tem passado nesta realidade já com algumas décadas, diria eu, em Portugal, e que disseste logo a abrir, ela tem vindo a agravar-se, e vamos discutir um pouco talvez essa questão, mas andamos a apagar fogos. E eu fico sempre um pouco espantado com a quase naturalidade com que nós aceitamos uma certa linguagem militar sobre estas questões. Uma militarização da resposta aos incêndios. Parece ser essa, digamos assim, a resposta essencial. Será essa a resposta essencial? Militarizar este tipo de resposta, de que a linguagem, não é só do Abílio, obviamente, é do sistema, atacar os fogos. Mas os fogos são o nosso inimigo. Ponho esta questão muito seriamente, quer dizer, não estou a fazer retórica. Os fogos são o nosso inimigo. Bom, nós sabemos que os fogos podem transformar-se em nossos inimigos, evidentemente. Mas há uma história antropológica, muito longa, não é? Desde o Paleolítico, onde os homens utilizaram o fogo, foram capazes de compreender a existência do fogo nos ecossistemas, que é uma parte dos ecossistemas. Esquecemos disto. E a linguagem dos média, todos os dias, nos faz esquecer este elemento fundamental. Os ecossistemas têm o fogo como uma parte inerente e portanto, é qualquer coisa que não depende propriamente do homem. Mas os homens souberam, durante milénios e milénios, souberam utilizar os fogos, souberam, de alguma forma, julgar com a sua presença no ecossistema, e, portanto, não existia, embora tenham existido grandes catástrofes, mas não existia, de alguma forma, esta noção do inimigo, o inimigo ígneo. De onde é que vem este inimigo ígneo? Quando é que ele surgiu historicamente? Eu penso, sinceramente, que o inimigo ígneo aparece, sobretudo, a partir do momento em que há civilizações urbanas e há sociedades urbanas e há incêndios que vêm para o meio urbano. Aí começa, evidentemente, a grande ideia de que o fogo é, de facto, o elemento catastrófico. Incêndio de Roma, bom, não preciso ir muito mais longe, não é? Esses elementos que ficam numa espécie de história das catástrofes humanas. Mas os incêndios foram tornando-se catastróficos no próprio meio rural, no próprio meio florestal, sabemos isso, ao longo, diria eu, do período da sociedade industrial. Porquê? É a minha pergunta. Bom, acho que a resposta não é muito difícil, porque nós não industrializámos apenas as cidades, industrializámos a própria vida rural. Portanto, o meio rural foi industrializado. O próprio meio florestal é hoje uma indústria. Em Portugal é um caso bem conhecido, todos sabemos, a indústria do eucalipto, o papel que ela tem na nossa paisagem. Bom, eu vou evitar aquela armadilha que tu bem advertiste no fim da tua intervenção. Não vamos agora fazer do eucalipto a única causa das situações, porque evidentemente também concordo que não é. Diz? E eu que não podia também não tem culpa. Agora com o implemento, assim. Mas vamos integrar a questão do eucalipto também nesta questão. Ou seja, eu acho que os incêndios são não apenas um fenómeno da natureza que tem que ter respostas técnicas, como aqui foi enunciado, eventualmente, mas é também um fenómeno sociopolítico e socioeconómico. Temos um fenómeno sociopolítico, socioeconómico, que dá-nos uma dimensão de grande relevância em tudo isto. E não se trata apenas, obviamente, do eucalipto em si, trata-se também da desertificação rural do nosso país e de outros países nas áreas desenvolvidas da Europa e dos Estados Unidos e de outras regiões. Portanto, este abandono do território é, obviamente, um convite a que nós tenhamos situações onde o fogo se transforma de aliado potencial em inimigo. Por isso, eu estava aqui a sublinhar sempre o meu espanto quando falamos de combate, de militarização do combate aos incêndios, de mais recursos. O Abílio também chamou a atenção para isso, não é? Despejar recursos tecnológicos, despejar meios, despejar helicópteros, despejar viaturas e regimentos de bombeiros nas situações. Nós estamos também numa mudança climática. Abílio referiu isso a certa altura, um bocadinho mais para a frente. Eu acho que a questão é demasiado séria para que nós fiquemos apenas por uma breve referência. Estamos numa mudança climática, relembro, mudança climática provocada pela ação humana na sociedade industrial, vem de antes da sociedade industrial, mas provocada pela ação humana na sociedade industrial. Portanto, há uma tal interligação nas nossas ações que a mim me espanta profundamente que nós estejamos aqui a ver uma espécie de fenómeno natural, quase incontrolável, que temos que combater com todos os meios e por todas as formas possíveis. Eu tinha aqui uma série de questões mais para levantar, mas... Já há tantas? Há muitas. Há muitas, mas... mas eu estive numa área florestal gerida por uma empresa celulose sueca, a Altri, que me foi apresentada como uma área exemplar. É uma área de eucaliptos. Ah, a terra deles não. É uma área de eucaliptos, exatamente. Esta, na Suécia não é possível ter, fazer este tipo de exploração. Não é desejável. Porquê que não é na Austrália, por exemplo? Diz? Porquê que não é na Austrália? Porquê que não são eles os maiores produtores de papel do mundo? Que somos nós. Pois, exatamente. O eucalipto é nativo da Austrália, exatamente. Mas a Altri levou uma série de ecologistas e ambientalistas a visitar esse espaço e foi-nos garantido. Aqui não há incêndios. Aqui não há incêndios. E o Abílio aqui talvez possa dizer alguma coisa sobre isto. Não há incêndios. Havia pequenas reservas, como reservas de índios quase, pequenas reservas de espécies autóctones. É? Havia pequenas áreas, muito pequeninas, meio hectare, um hectare, dois hectares. Havia pequenas áreas onde se plantavam espécies autóctones, mas, evidentemente, a esmagadora área eram eucaliptos, com meios de vigilância, obviamente, sofisticados, constantes. Mas nós saíamos da área da Altri e perguntávamos: então, mas e ali está tudo ardido, mesmo aqui ao lado de vocês? Ah, é porque isso não é nosso, mas também são eucaliptos. É porque nós chegamos às explorações da Altri, como de outras empresas, e o que vemos é uma massa de eucaliptos, e depois é impossível, a não ser aos próprios definirem, por marcadores que têm, onde é que começa um tipo de exploração exemplar e depois está a outra que não é exemplar. E isso é a realidade do nosso território. É uma realidade tecnocrática, profundamente, profundamente dissociada das populações, por duas razões. Ou porque são grandes empresas multinacionais que investem neste tipo de exploração de floresta, ou, custa-me usar a palavra floresta, aliás, neste caso, evidentemente. Mas. Como? É a floresta de produção. Produção, pronto, exatamente. Ou há. Áreas, parcelas do território que são também eucaliptais, a perder de vista, mas que são de muitos proprietários, de pessoas que foram forçadas a abandonar as suas terras, que migraram para as cidades, migraram para fora do país, e, portanto, nós temos o país absolutamente sem população, grandes áreas do interior do país, absolutamente sem população, sem atividades tradicionais. Tu há bocadinho referiste uma questão fundamental da atividade tradicional, que era recolher os elementos, não é, que podem arder para a própria atividade agrícola. Essa foi o modo com que nós pudemos sustentar a Revolução Neolítica. O Neolítico, que é introduzido há 10, 12 mil anos, o Neolítico foi sustentável porque havia uma gestão. Não é? Havia uma gestão destes elementos que aqui que o Abílio chamou os elementos ígneos, não é? Tudo aquilo que são os elementos ígneos da floresta e do mundo rural estavam incluídos num ciclo produtivo, que era o ciclo, digamos assim, da vida rural, e isso desde há 10, 12 mil anos. Ora, esse ciclo terminou em Portugal, terminou há muito pouco tempo, mas terminou com uma violência, de uma forma tal abrupta, muito maior do que outras sociedades europeias que eu conheço. Nós tivemos, de facto, uma sociedade rural até ao século XX, e, de repente, em poucas 20, 30 anos, a realidade modificou-se radicalmente. E, portanto, que haja agora uma situação onde os incêndios são a monocultura que concorre com a outra monocultura, não me espanta absolutamente nada. Não me espanta absolutamente nada que nós tenhamos uma cultura de incêndios. Eu ainda acrescentava outra coisa. Este problema dos incêndios e da mudança climática, isto não é exclusivo aqui desta região chamada Mediterrânea. Eu relembro-vos que a chamada área da floresta boreal, a floresta boreal é aquela é aquela área essencial para o ecossistema mundial todo, da Sibéria, do Canadá, um tipo de folhosa diferente, mas que representa uma reserva de floresta fundamental para o planeta. Essa área está a arder. Está a arder cada vez mais. Os grandes incêndios no Canadá, na Califórnia, são já um elemento indicativo desse processo. Portanto, nós não temos apenas uma realidade, digamos assim, regional envolvida nesta questão. Temos outras regiões de floresta que estão a ser profundamente vítimas desta imprevisibilidade neste momento profundo em que nós estamos perante a mudança climática. Ora, vocês perguntar-me-ão, mas se a mudança climática parece tão terrível e tão inevitável, o que fazemos? Eu acho que a resposta nunca será uma resposta, nunca será uma resposta deste tipo de resposta, digamos assim, da remediação. Não é a remediação que nos pode salvar. Precisávamos de começar a pensar o equilíbrio cidade-campo. Precisávamos de voltar a pensar a ocupação do território. Precisávamos de voltar a pensar quais são as espécies autóctones que ainda têm resiliência diante de variações de temperatura, muito certamente de 1,5 grau, 2 graus. Por exemplo, o sobreiro. Sim. A população juntou-se, arrancou aquela porcaria toda e disse: não, a terra é nossa, pá, venham, matam-nos se quiserem, mas nós vamos arrancar este percurso e vamos reflorestar com o carvalho. A única coisa que não ardeu. Agora, foi essa série. Exatamente. Não, esses casos existem, eu sei perfeitamente, mas é essa questão que nós, é isso que nós temos que pôr. A mudança climática vai acontecer. Paris é um logro, não tenham qualquer dúvida, Paris é um logro. Quando Paris nos diz, há 1,5 graus ao limite, não sei o quê, e há medidas para isso, não acreditem minimamente nisso, porque, obviamente, o que nós assistimos todos os dias são os governos que subsidiam a indústria petrolífera e depois dizem que estão no Acordo de Paris. Não é? Portanto, é uma farsa. E, portanto, a única capacidade de resiliência é, de facto, as populações agirem. Eu não tenho qualquer dúvida, não são os governos que o vão fazer por nós. Bom, mas eu já demorei muito tempo. Diz. A não ser que comecemos a pressionar. Eu estou mesmo muito contente por estar a ver. Pressionar é sempre uma hipótese. Sim. Pressionar, mas... agir, falar, abrir a boca, escancarar. Ou mesmo ir arrancar o calipo. Ou mesmo. Sim, sim, sim. Organizar com a população para arrancar em conjunto com água. Foi o que aconteceu nos anos 80 e 90. A mim faz-me todo sentido nesta última frase. De facto, a questão dos incêndios é algo muito complexo. Mas nós não podemos esquecer uma coisa. O que é natural é o fogo, não é o incêndio. Pois. Exatamente. Portanto, fogo é uma coisa, incêndio é outra. Pronto. É inevitável, sim. Incêndio não. É evitável. Não é evitável quando uma nação, um país, que Portugal não é o único, mas aqui, sinceramente, vai ser particularmente vergonhoso e tabu, totalmente tabu, daí eu estar contente de estarmos aqui nesta conversa, é que há um quartel de fogo em Portugal. Há um quartel. Portanto, há pessoas, ok? Os incêndios do Oliveira do Hospital foram postos. Houve uma reportagem que passou na televisão e continua na internet para quem quiser vê-la, com imagens de avionetas que não havia, só chegaram 72 horas depois, mas exceto as avionetas que andavam a pingar candeeirinhos de fogos. Isto não é alucinação minha, isto está na internet para quem quiser. Mas é falso. Okay? Eu proponho que não se comece já o diálogo. Pronto, eu só resumo então, e já podemos então entrar no debate, depois melhor, mas eu resumia dizendo, a resposta tecnocrática parece uma resposta feita não para acabar com os incêndios, mas para acabar com o envolvimento das populações nas questões territoriais. Primeiro, parece-me a expropriação final do território em relação às pessoas. E, portanto, parece uma falsa resposta, a não ser em aspectos muito pontuais. Era isso que eu queria aqui dizer. Passo ao Júlio. Eu vou falar muito pouco. Queria apenas referir a minha própria experiência pessoal. No início dos anos 80, em 83... mudei de passei a viver no campo. Fui de Lisboa para a zona da Lausanne, entre Coimbra e a Lausanne, e passados 3 meses, fui viver para uma aldeia, passados 3 meses de lá estar, assisti e participei no combate a um primeiro fogo enorme. Nunca tinha estado num incêndio, foi a minha prova de fogo, digamos assim, a primeira, depois houve outras. E foi realmente impressionante pelo fogo em si mesmo, não é? Porque isto é o início, quer dizer, é o período em que começam a haver os incêndios de grandes dimensões em Portugal, é o início dos anos 80. As populações não estavam preparadas, eu vivi numa aldeia que estava, na altura já estava a despovoar-se, mas ainda tinha, digamos, um número relativamente grande de habitantes. Mas, e as pessoas mobilizaram-se sem que houvesse qualquer possibilidade de coordenação dos bombeiros, por exemplo. Lembro-me até de aspectos que, enfim, que a posteriori podem ser caricatos, é que as mulheres não participavam no combate aos incêndios. E a minha companheira lançou-se ao combate ao incêndio com os outros, no meio como eu e com os homens e com os bombeiros. E as mulheres, inclusive as mulheres jovens, não tinham, quer dizer, ficaram paralisadas e, provavelmente por influência da Igreja Católica, apenas rezavam à Virgem Maria e coisas assim do género, não é? Mas, a partir desta altura, quer dizer, imediatamente a seguir ao rescaldo do incêndio, que foi devastador, quer dizer, que ocupou uma área enorme, eu tentei falar com as pessoas, algumas pessoas da aldeia, especialmente as mais jovens, para tomarmos, enfim, para discutirmos o assunto e tal. E aí foi praticamente impossível, quer dizer, não havia hipótese nenhuma de diálogo, quer dizer, as pessoas achavam que era absurdo, o que é que eles como pessoas iam fazer, não é? Havia as autoridades, e eu tentei, inclusive, que fôssemos em uma delegação à Câmara Municipal de Miranda do Corpo, que dependíamos nessa zona, para falarmos de certos aspectos, digamos, que tínhamos observado, não só eu, mas que, por exemplo, o comportamento dos bombeiros, que nos parecia às vezes absurdo, etc., certas coisas, que pudéssemos falar com a Corporação dos Bombeiros e com a Câmara Municipal e tal. E não foi nada possível. Quer dizer, este diálogo comunitário, digamos assim, foi impraticável. Para mim foi uma grande frustração. Passado pouco tempo de estar instalado nessa aldeia, com objetivos, enfim, de começar a fazer alguma agricultura, etc., da casa, a casa onde eu estava, uma casa agrícola, tinha terrenos e eu conhecia, era a casa dos meus avós, que era uma casa agrícola antiga, e eu lembrava-me de a envolvência da aldeia não eram eucaliptos. Mas para quando eu fui para lá em 83, já só era eucaliptos praticamente. Havia umas pequenas manchas, muito pequenas, ainda de pinheiro bravo, mas de resto era só eucalipto. E uma das primeiras iniciativas que eu tive foi cortar os eucaliptos todos do terreno que estava a pouca distância da aldeia, que era, fazia parte da casa agrícola. Ainda era uma extensão grande. Eu, na altura, tinha pouco dinheiro, aquilo custou, pá, custou-me os olhos da cara. Porque teve que ser feito com máquinas, não é? Com uma máquina escavadora, etc. E substituí os eucaliptos por carvalhos. Aquilo foi um escândalo. Quer dizer, as pessoas passaram a olhar-me muito mal, quer dizer, encararam-me muito mal, e a pensar que eu que vinha de fora, quer dizer, não, eu de facto nunca lá tinha vivido, mas enfim, e que aquilo era completamente maluco o que estava a fazer. E, portanto, até algumas pessoas até cortaram relações comigo. E, portanto, o que eu estava a pensar que poderia ser um exemplo, quer dizer, olha, vamos fazer assim e tal, e até podíamos, juntando esforços, as máquinas até ficavam mais baratas, etc., e a compra das árvores, mas não, quer dizer, foi o repúdio total. E depois, o grande argumento, quer dizer, com as pessoas que ainda, com as quais consigo ainda falar, é que o eucalipto era muito mais interessante, pá, porque constituía um mialheiro. Era um investimento bancário. E não, mas isto é, inclusive, até uma expressão popular que é ainda hoje é assim. Portanto, era um milheiro e estar a... Eu é que podia dar-me ao luxo, mas eu tinha muito dinheiro, não tinha, podia dar-me ao luxo de destruir um milheiro. Com o tempo é que iam levar os carvalhos a crescer e tal. Pronto. Eu suponho que isto enfim, é típico de muitas zonas do país, para onde começaram a migrar, como eu migrei, não é? Grupos de pessoas, não é? Com vontade de mudar de vida, mudar da vida da cidade e passar a viver no campo. E muitas vezes criam-se conflitos deste tipo, não é? Quer dizer, ou por outro, uma espécie de incompreensão, da qual não resulta nada de positivo, quer dizer, e portanto, aquela zona continuou a ser infestada por incêndios, quer dizer, aliás, acabámos por sair de lá, porque os incêndios, quer dizer, quando chegava a chamada época dos incêndios, já se começava a falar assim, a partir de certa altura, não é? Que era finais de junho, não é? Aquilo era uma aflição enorme, pá, porque pronto, a envolvência era de tal ordem, de eucaliptais, por todo o lado, e depois aqui são zonas assim de grandes, de vales escarpados, etc., com acessos muito difíceis, de maneira que acabámos de sair de lá. Fomos para uma outra zona, mas na mesma região, a Lausanne. A Lausanne é uma zona, como vocês sabem, onde os incêndios já são tradicionais, por assim dizer. Não é? E aí foi a experiência, repetiu-se, quer dizer, a experiência repetiu-se, acabámos por, ao fim de vários anos, sair daquela zona, daquela região, irmos para o Alto Alentejo, e não fomos viver para uma zona florestal, de tal maneira estávamos queimados, se assim posso dizer, com os incêndios que tínhamos tido à porta, que foram vários, quer dizer, é uma aflição realmente muito forte, quer dizer, uma pessoa sentir-se incapaz de, porque, claro, porque não há coordenação de, quer dizer, não há essa preocupação das autoridades locais em mobilizar as pessoas, não é? E dar instrução ou, sei lá, sensibilizar as pessoas, mesmo do ponto de vista são técnico. São tratadas como cidadãos passivos e há os profissionais. Claro. São os profissionais que tomam conta das situações. É sistematicamente essa... Mas não são profissionais, não é? Voluntários. Sim, neste caso havia uma mescla, mas como naquela zona havia muitos incêndios e eram... A trabalhar às vezes até são, mas são esses... Não, alguns eram bombeiros profissionais. Alguns que ocorriam. A questão é a categorização das populações, que as populações são passivas, nem têm saberes. Os saberes das populações, claro, sobre o fogo, que eram a base... Já estás a entrar no... Eu não estou a dizer que não têm saberes, estou a dizer os saberes são ignorados sistematicamente. Essa é que é a questão. Não, quer dizer, depois esta experiência prolongou-se, como disse, durante vários anos. Eu lembro-me, por exemplo, estar nessa aldeia, por exemplo, vivíamos num sítio muito alto, e víamos, quando começavam os incêndios na Serra da Lausanne, nós víamos a Serra da Lausanne num panorama muito grande, um horizonte. Eram incêndios, pá, que cavalgavam literalmente a serra, quer dizer, o topo da serra da Lausanne, e isto acontecia todos os anos. Quer dizer, passou a ser... Ah, e depois, do ponto de vista psicológico, as pessoas habituaram-se. Quer dizer, as pessoas... Passou a ser normal. Pois, passou a ser qualquer coisa que, olha, fazia parte das condições da natureza, não é? Por assim dizer. E portanto, o que me revoltou, uma das coisas, o ano passado, com os incêndios de Drogon Grande, que é uma zona que eu também conheço bem, e que é, está eucaliptizada de... Quer dizer, em contínuo, é impressionante, quer dizer, toda aquela, ainda faz parte, digamos, do sistema da Serra da Lausanne, já é a parte final. Foi o facto daquilo ser uma coisa anunciada, quer dizer, foi uma tragédia anunciada, porque desde o início dos anos 80 há um historial de experiência, digamos assim, de catástrofe, porque isto é, como noutras regiões do mundo há catástrofes naturais de outro género, aqui a nossa catástrofe natural, entre aspas, é esta, são os incêndios ditos florestais. E também concordo contigo, chamar a isto uma floresta é, quer dizer, aquilo que eu conheci naquelas zonas, pá, chamar aquilo floresta realmente é um abuso de linguagem, porque ainda há umas quantas manchas por aqui e por lá de pinheiro, de pinheiro bravo, ou de algum restos de sobreiros e de carvalhos, há alguns carvalhais por aqui e por lá, mas muito restritos, quer dizer. De maneira que a questão do eucalipto, eu acho que também entra no capítulo da discussão. Também é uma questão a discutir, porque não... E ultimamente, por causa dos incêndios do ano passado, voltou à baila, enfim, algumas pessoas têm vindo a abordar a questão das árvores autóctones, a importância das árvores autóctones nas representações, porque, claro, pode-se correr o risco, nas áreas incendiadas, voltarem a ser eucaliptizadas, não é? Eu só queria lembrar que há um movimento pelas espécies autóctones, neste momento, que está a constituir-se. Quando bate em vários pontos do país. Fica só a nota sobre isso. Campo Aberto, Campo Ervas. Sim, sim. Eu queria dizer uma coisa em relação ao comentário que se fizeram. Acho que o problema, obviamente, o eucalipto é super forte. Concordo plenamente com o Aníbal. O problema não é só o eucalipto. O problema é também o negócio do fogo. O fogo é um grande negócio, as florestas são um grande negócio, os investigadores que fazem trabalhos também fazem parte deste negócio. Faz tudo parte do negócio e a proposta é sempre investimentos, gastos, quanto é que nós podemos prevenir, quanto é que nós podemos fazer, como se a única maneira fosse uma resposta imediata ao fogo e esta resposta militarizada, né? De que vamos proteger as populações, vamos proteger determinadas coisas, porque depois acabamos de estar a proteger cultivos da Porto Céu ou a promover a produção de pellet, não é? Que é aquelas cenas que são tratadas com os resíduos combustíveis. Fazemos uma investigação que é baseada num pequeno fator quando estamos aqui a analisar um ecossistema que é o caos, que o domina, que é mil e um fatores que provocam, é o aquecimento, é o tipo de vegetação, os resíduos combustíveis, que são um fator muito citado aí no teu trabalho. Opa, há uma fixação brutal pela limpeza e pela industrialização da floresta. Só o homem é que pode ter mão nisto. E todas as vezes que metemos mão, só fazemos merda. Porque, basicamente, nós temos pinheiros, nós temos eucaliptos, nós temos... Basicamente, são as únicas árvores. Eu que trabalho com madeiras, se quiser comprar carvalho, tenho que importá-lo. E se eu quiser comprar castanheiro, tenho que importá-lo. Isto um dia foram terras que dependiam dessas madeiras, que tinham ecossistemas. Eu nasci no subúrbio do Porto. E no subúrbio do Porto está pilhado de eucaliptos, assim, desde o início ao fim. E vi... Mesmo do meu tempo, que não tenho assim tanto tempo que muita gente tem, mas o que acontece é que a floresta foi mudando. Foi mudando consecutivamente, onde os eucaliptos apareciam mais e mais e mais e mais, porque davam lucro, e empresas como a Porto Céu e como há muitas, e como a Altri Florestal e como estes gajos que. As dadas dos aviões, que vêm fazer investimentos para aí. Empresas internacionais que apanham pedaços de terra e que transformam aquilo em monoculturas gigantescas de uma só espécie. Isto é um problema super grave, porque tudo dá lucro, não é? Inclusive os aviões, inclusive os bombeiros, e temos que pagar melhor os bombeiros, e as pessoas abdicam da consciência e da intervenção pessoal nos seus próprios terrenos para delegar ao Estado definir como combater isto. Então parece-me que há aqui muitos problemas, há um negócio gigantesco, há que atacar principalmente as estruturas que vivem e que ganham dinheiro com isto. Parece-me. E é isso. O eucalipto, não precisamos estar aqui como todas as pessoas sabem, e a população hoje em dia já não é assim. As pessoas sabem que a água dos poços desaparece porque têm o eucalipto. Já tiveram um tempo suficiente para esta espécie para saber como é que ela se desenvolve. Só que as pessoas não têm mão naquilo. As terras estão todas privatizadas, as terras estão todas de imigrantes que estão na Suíça e que põem a Porto Céu a fazer a manutenção dos seus terrenos. Com a tanga de que dá mão de obra, de que dá trabalho, que não dá trabalho nenhum, dá trabalho de 10 em 10 anos a três gajos da motosserra para limparem 4 ou 5 ou 10 hectares que sejam. E atiram-nos com areia para os olhos, e roubam-nos as paisagens, e queimam-nos as casas, e matam-nos as pessoas, e roubam-nos a água, e aquecem-nos o país, porque, na verdade, o eucalipto é uma planta que tem uma interferência muito, muito grande no meio no meio da terra que é plantada. Os rios desaparecem e eu vi rios a desaparecer. E não é só pela causa do aquecimento global, é porque os eucaliptos, produções e produções contínuas de eucalipto no mesmo sítio. Ah, os pinheiros, exatamente a mesma merda. Basicamente, tens uma data civil de silvicultores que têm áreas e áreas onde a manutenção destas árvores é fácil, barata e dá dinheiro. E é isso, é sempre a proposta que é feita pelo Estado. Ah, nós arranjamos mais aviões, aí nós arranjamos mais... Ah, são, para mim, são um bocado tanga assim tão apegando. Numa pequena parte, para dar uma resposta militarizada, como diz o nosso amigo, que eu não me recordo o nome, para resolver um problema que é de raiz, que é mudança de ecossistema. E eu acho, na verdade, a nossa intervenção tem vindo a piorar cada vez mais. A fixação da limpeza de ver os solos todos limpos destrói uma quantidade brutal de ecossistema, de biodiversidade. Né? Quem conhece as plantas, uma a uma, vai ficar um pouco chocado com esta tanga de que temos que limpar toda a vegetação. Ah, há uma data de coisas que servem os insetos, há uma data de plantas que servem pássaros, há uma data de plantas que servem. E nós achamos sempre, com esta supremacia humana, que temos, que podemos chegar ali, isto é nosso, portanto podemos planificar, podemos fazer planeamento florestal, que tem sempre que dar dinheiro, não é? E que não nos preocupamos minimamente, nem com a água que bebemos, nem com o ar que respiramos. Basicamente, é isso, Bipá. Somos um povo, somos conhecidos internacionalmente pelo vinho do Porto e pelos fogos. Eu só queria, falaste aí da limpeza dos terrenos, que agora se gerou-se uma onda de pânico no país, como sabem. Não é metade da população, mas foi quase que recebeu notificações, ou que achava que ia receber notificações do Estado, porque tinha lá um bocadinho de terra e ainda ia ter uns problemas legais quaisquer, porque tinha que limpar os terrenos. Não, o ministro veio logo dizer que a GNR de Tamal é via fechar os olhos. Não, não, mas... Uma semana, o António Costa vai dizer, ah, mas não se preocupa, que apesar da data ser 15 de março, a polícia... Mas a questão... Mas eu percebo o que estás a dizer. Mas a questão não é essa. A questão é que isto foi tão revelador. Isto foi revelador da sociologia do território em que nós estamos. A maior parte destas pessoas nem nunca foram a esses pedaços de terra. Não sabem onde são. Não conhecem os seus limites. E, portanto, nós vivemos num território que é... Porquê é que o eucalipto é rentável? Porquê é que o eucalipto dá dinheiro? Quer dizer, as outras culturas, o carvalho também é rentável, ao fim e ao cabo. Mas é outro sistema de rentabilidade. Isto é a rentabilidade automática. É a ideia, precisamente, de que o território produz rentabilidade automaticamente. E essa, portanto, é a chave da situação em que nós estamos. Ora, eu acho que nós não estamos aqui a pôr uma questão que devíamos equacionar. Nós não precisamos apenas de um território com a floresta resiliente. Precisamos de um território que produza alimento. E isso é outro, eu acho que é o outro lado desta questão. Precisamos de voltar a ter, ter produção de alimentos agrícolas neste país. Com autonomia, com autossuficiência. Mas esse é um outro aspecto que eu gostava aqui apenas de lançar, que não me parece independente deste. Posso? Tá bom. Teríamos que recordar que no século, meados do século XVIII, o eucalipto começou a ser introduzido em Portugal, sobretudo no centro de Portugal e no norte, para secar pântanos no chão. É verdade. Começou o consumo de água para utilizar para secar pântanos e fizeram isto por toda a parte. Atualmente, eu penso que é importante não nos esquecermos que, ao contrário da deriva que faz um bocado mais técnica do problema da eucaliptação, do problema dos incêndios, corremos o risco de perder um papel importante, uma raiz importante nos últimos 20 anos, que foi de facto o movimento das populações contra a eucaliptização em geral, embora com todas as derivas para dissidentes que apoiavam o eucalipto em nome de melhoria da economia local. No caso das Serras de Valongo, que começaram por ter um projeto de parque natural para o Grande Porto dos anos 80 e depois tiveram que cortar porque foi tudo acreditado. No caso das Serras de Valongo, aqui ao meio, aqui perto, as populações mobilizaram-se contra os eucaliptos, secundaram eucaliptos, O que aconteceu é que as zonas que elas tinham plantadas com espécies autóctones apareceram queimadas. Imaginem quem. Não é por acaso que aparece a Porto Céu, a Céu e a Céu Norte, com um horto em Valon, que comanda todo, toda a planificação toda de novas populações de eucaliptos. A partir para aí de 90, minhas amigas, meus amigos, praticamente a Serra de Valongo é transformada num eucaliptal, ou as serras, são três serras, Pias, Castiçal e outras que não me recordo, em Santa Justa, é transformada num eucaliptal geral. A primeira fase é aquilo que parece uma paisagem lunar, vês tudo desgastado, inclusive séculos e séculos, milénios, se calhar, de pesquisa que se fazia da história antiga para colonizar pelos fenícios, colonizar pelos cartagineses, pelos romanos, pelos celtas, desapareceu tudo. As serras foram, por isso, muito transformadas em sulcalcos para plantar eucalipto. Isto num prazo de 7, 8 anos. Atualmente, é isso que se vê. E uma coisa que me parece importante é que, neste momento em que pomos com alguma energia a necessidade de, pelo menos, nos levantarmos, nos opormos a este movimento maciço oficial de eucaliptização e também de ganhos à custa dos investimentos nos materiais anti-incêndio, penso que é importante não esquecermos, dizendo que houve, nos anos 80 e 90, de populações inteiras, em Valpaços, na Abobreira, no Sul também, que se levantaram contra os eucaliptos. Aliás, se não tivesse sido assim, em vez dos primeiros anos, na parte norte do Alentejo, em que secou tudo com a eucaliptização, que as pessoas tiveram que estar a receber água de bombeiros porque os poços secaram todos, isto seria um bocado diferente, não é? Mas, de qualquer forma, eu penso que temos de recuperar um bocado esses momentos. E eu penso que é uma oportunidade para o pessoal anarquista criar uma coisa que é muito importante, que ontem se falou, a propósito de um outro som que eu daqui, que é uma certa relação direta com as pessoas. Porque isso passou-se nos anos 80 e 90. Um monte de malta libertária do Norte e do Sul juntou-se às populações para andar a arrancar eucaliptos e andar a opor-se, como em Valpaços, às cargas da GNR, que eles queriam. Por isso, simplesmente, arrancavam das populações locais, arrancavam as árvores de fruto, as oliveiras, e teve Valpaços, sobretudo. Tudo para plantar eucaliptos. E a malta chegava atrás e arrancava aquela porcaria. E houve embate com a GNR. Eu penso que estas memórias não nos devem esquecer, não devem passar para trás, e depois, no debate seguinte, eu queria falar alguma coisa sobre isso. Vai a seguir. Mas acho que, neste momento, pelo menos fico sem ideia que não devemos esquecer isso. E das duas, uma, ou a malta libertária se junta às populações que podem estar dispostas, ou pelo menos animadas por nós, a travar essas lutas, ou então estamos tramados, pá, morremos eucaliptizados. É o que há a fazer, não é manifestações, nem alertar políticos nenhuns, que eles não querem fazer isso para nada. O que há a fazer é ir ao terreno e que, juntamente com as populações... Tenho eles. Das coisas que o Carlos disse, houve aqui algumas que me geraram alguma perplexidade. Uma delas foi quando disseste que, dependendo de um certo preço-benefício, numa determinada área, seria preferível combater o incêndio em vez de prevenir. Uma outra questão foi quando afirmaste que, para ter mais eficácia a questão do combate, o melhor meio seria sempre a profissionalização dos meios de combate. E uma terceira foi quando definiste que, digamos, quando falaste da atividade rural dada como inexistente, mas tu puseste a questão quase que dada como inelutavelmente inexistente. E acho que a questão que se coloca aqui é, de facto, em grande parte, a maneira como nós vemos a economia. O que é a economia, como vemos a economia. Porque a questão que estamos aqui a ver dos incêndios é exatamente a mesma da questão de que, em certa altura, alguns especialistas acharam que era logicamente razoável mandar arrancar as oliveiras, porque elas, digamos, aquilo que seria o ganho que isso geraria seria muito inferior àquele que seria obtido utilizando outro tipo de culturas agrícolas, nomeadamente aquelas que dependessem do grande agronegócio. Desculpa só dizer-te isto, e não só nesse sentido. Eu assisti em múltiplas ocasiões, entre os anos 80 e 90, ao arranque de olivais para serem substituídos por cedros. Isto era uma imposição, isto era um negócio com a União Europeia. Quer dizer, era uma orientação da União Europeia e vi pessoas fazerem isto. Pá. Quer dizer, que era uma coisa de partir o coração. Pá. Grande parte da intervenção que eu queria fazer, portanto, não a faço porque me identifico totalmente com o que o Jonas disse, em termos daquilo que me definiste, não só da questão do eucalipto, que é uma questão parcial, não acho que isso seja só a questão, não é só essa questão, é uma coisa muito mais profunda, não é? Mas tem muito, há uma coisa que nós, de facto, temos que responder, que é a questão das populações rurais, em grande parte, terem sido educadas para ter uma certa visão da economia que faz com que entendam que o eucalipto, para elas, é uma coisa muito mais viável e sustentável. Portanto, isto é que nós temos que combater, é essa ideia de economia, porque essa ideia da economia é a ideia de economia que vai levar à nossa destruição, quer dizer, à destruição de todos, implacavelmente. Quer dizer, não há dinheiro que pague isso, não é? Era só esse pequeno comentário. Que o negócio dos pellets e da limpeza dos terrenos, que não sejam tão bem educados, no sentido de ver aí lucro e negócio, porque eu, como apicultora, acho que se vamos a fazer a limpeza dos solos, elas vão ver o quê? Né? Se vamos a fazer a limpeza do terreno para a prevenção dos incêndios, os insetos vão ver o quê? Isso é outro negócio que as pessoas, espero bem que não sejam educadas a olhar para ele de forma lucrativa, pode ter, e cada vez está a crescer mais. Mas espero bem que não se vá por aí. Há muitas coisas que não são fáceis, por exemplo, uma delas é que a Proteção Civil recusou sempre, pressionada por imensas corporações, por comandantes, só chamou a ajuda europeia 48 ou 72 horas depois. Não é? Com várias corporações a dizer, pelo amor de Deus, venha à janela ver, Portugal está a vir, se não podemos ajudar agora, vamos perder quando? Ai, não. Não é possível com o Presidente da Proteção Civil, que entretanto está na rua, graças... Enfim, ainda bem. Não é possível um Presidente de uma Proteção Civil não ter a noção do que está a acontecer. Isso não é possível. Isso não é possível. Porque qualquer comandante, qualquer bombeiro de segunda, nem precisa ser de primeira, olha para uma serra e percebe o que é que... E tem uma leitura daquilo. Não é preciso ser Presidente da Proteção Civil. Portanto, a Proteção Civil impediu que fosse pedida ajuda externa. E isto não é acidental, não é inconsciência, não é, ai Jesus, não temos experiência de incêndios como tem nos Estados Unidos, é por isso que lá arde tudo e só morre uma pessoa e aqui arde pouquinho e morrem 100. Eu não acredito nisso, eu acho que de facto isto é um negócio super bem montado, há imensas estruturas que andam-nos literalmente a enganar, literalmente, e andam para o lerma do bombeiro, que recebe nos focos florestais extra trabalho, 2 euros a hora, a arriscar a vida a salvar rebanhos de ovelhas, enquanto andam os madeireiros, a indústria da celulose, a deitar fogo. Isto não é falso. Isto é verdade. A maior parte dos focos são postos, e são postos com motivações económicas de fazer dinheiro. Não é? E os governos não querem saber, de uma forma desavergonhada, não é? Nem sequer há qualquer prurido em assumir que não se está a fazer nada. Pelo contrário, até se vai dizer, ai, não se preocupem que afinal esta lei era só brincar. Ninguém vai se notar a partir de 15 de março. Portanto, eu não acho mesmo que há aqui uma intencionalidade do poder económico de fazer dinheiro, que é, enfim, o que é óbvio, e acho que é preciso, de facto, as populações erguerem-se, e sim, acho que se o pessoal libertário for às aldeias e dizer, olha, querem ajuda? Todos vão dizer, queremos muito, por favor, ajudem-nos. Nós não queremos que nos aconteça o que aconteceu aos nossos vizinhos no ano passado. As populações, a Senhora Maria e o Senhor José, sabem isto, ok? E quem está no poder também sabe disto. Carlos. Eu queria... Primeiro... em relação àquela questão do combate, esse tipo de linguagem, isso é a linguagem que se usa em Portugal. Eu sei. Porque... Como estava-me a referir a essa realidade mediática e... Se repararam, eu tenho que escrever em inglês, não tem alternativa. Aliás, nem sou grande escrivo em inglês. Mas tenho que escrever em inglês. E o termo anglo-saxónico é suppression, que traduzido para português é supressão. Mas em Portugal não é usado esse termo, supressão. O que é usado é combate, daí fazer-se eu usar a palavra combate. Mas é usado em firefighters. Isso também existe, firefighters. No anglo-saxónico existem os combatentes de fogo. O que faz sentido porque aí já estamos a falar numa situação, porque agora pegando na questão do fogo, o fogo é muito importante e tem muito boas utilizações. Há muitos ecossistemas que nem sequer podem existir sem a presença do fogo. Há que distinguir incêndio do fogo. Um daqueles pequenos pormenores, eu vou estar sempre a repetir isto, não há um problema de fogo em Portugal, há muitos problemas. Um pequeno pormenor é só as próprias autoridades portuguesas usarem aquela frase: Portugal sem fogos depende de todos. Porque isto implica na população a ideia de que o fogo é mau. O fogo não é mau. O que é mau é um incêndio. Um incêndio é mau. Agora, o fogo, eu fumo, por exemplo, uso o fogo para acender o cigarro. Tinha que comer a carne para o outro, isto era só para fazer essa nota. Depois, gostava de tentar um pouco, assim, queria dizer-vos que eu não sou engenheiro florestal, não sei se isso ficou claro. A minha formação base é matemática e depois o mestrado de doutoramento em engenharia, mas como eu disse, com preocupações da interseção com outras questões, e usar-se a expressão sistemas de engenharia. Portanto, eu não percebo de flora, não percebo profundamente de ecossistemas. Mas dito isto, eu gostava de fazer uma pergunta a vocês, só para perceber, que é a seguinte: qual é a percentagem de fogos que acham que têm origem humana em Portugal? Mais 75%. 60%, quem dá mais? 95%. 95%, também mais que 100 não é possível, não é? Alguém dá menos que 95%? 60, pá. Quem é que acha que é, por exemplo, menos de 70% que levanta o braço? Só para dizer. Menos de 70%. E mais de 70%? A coisa parece equilibrada. Ok, mais de 80%. Menos de 80%. Mas é um bocado de irritação. Está mais um bocado. Estou a falar hoje. Estou a falar hoje. Não é que eu Pois, tenho que informar Vossas Excelências que a quantidade de fogos não naturais em Portugal é de 98%. Okay? A quantidade de fogos naturais, o que é um fogo natural? Uma trovoada seca, por exemplo, é um fogo natural. Pode ser um reflexo, qualquer concentração, um efeito lento. Isso é menos de 2%. A maior parte do fogo tem origem humana. Aquele mito do feixe solar que é ampliado através de um caco no vidro que está. Ok. Isso pode acontecer. Pode acontecer, mas é pouco provável. Sim, claro. Bom, queria também dizer-vos que na floresta do tipo mediterrâneo, que vai desde a Grécia, passa pelo sul de França, Itália, até à Califórnia, nesta faixa à volta do mundo, mais de metade dos fogos e eu gostava que tivessem um bocado de noção da pequenez de Portugal no mapa, mais de metade dos fogos aconteceram neste bocadinho de território. Sendo que um terço desses fogos ocorreram aqui na zona mais a norte, centro-norte. Portanto, voltando a dizer, como disse há bocado, há muitos problemas, com certeza que o eucalipto é um dos problemas, mas está longe de ser o problema principal. Há imensos problemas. Como é que um eucalipto pode arder? Como é que um pinheiro pode arder? Expliquem-me. Alguém tem que ir lá chegar a lume. Portanto, se nós estamos com esta realidade de 98% de fogos de origem humana, é claro que esteja lá o que estiver, seja pinheiro, seja eucalipto, seja aquilo lá de arder. Não é tão fácil, Arde tudo. Como um tapete de folhas é muito mais ignível do que outras espécies. Posso continuar? Vou fazer outra pergunta. Qual é a temperatura da chama quando está a arder? 600 graus. Depende do material que arde. Quando estamos num incêndio de fogo de bomba, portanto, quando ele está na situação que eu descrevi como incontrolável. 1000 graus. E esta temperatura é idêntica à temperatura de um barril de gasolina a arder. É a mesma coisa. E agora, vou dizer, eu não sou botânico, estou-me a dizer que o carvalho não arde com 1000 graus. Exatamente, essa distância, essa diferença significativa que eu ia dizer. Acho que para estarmos aqui a falar de coisas claras, e as espécies que ardem, há espécies que evidentemente ardem melhor e outras pior, por isso há uma classificação que são de espécies pirófitas e não pirófitas. Sim, sim. Pronto, nós sabemos que, pá, neste momento nós temos uma floresta de fósforos. Sim, mas o problema... Juntos, não misturaste com outras coisas. E agora, posso continuar? Pronto, continuando com o que disse, que gostava que eu confirmasse se era ou não verdade, que as florestas plantadas com gestão ardiam menos. É verdade, ardem menos. Não ardem sequer. Não ardem, não ardem tão devagar que qualquer pessoa vai lá e apaga aquilo. Desculpe, mas ardem. Ardem menos. Mas ardem. A Portucel teve áreas ardidas no ano passado. Tem todos os anos áreas ardidas. As caducifólias são zonas, se tiver uma floresta com caducifólias, são zonas muito mais humildes. Eu não estou aqui a defender o eucalipto. Eu só quero ajudar-vos, se vocês aceitarem, a perceber o que é que se passa e a usarem argumentos corretos. Não argumentos que são mitos. Como, por exemplo, achar que uma árvore se vai entrar em autocombustão sozinha, ou que é o eucalipto a única causa do problema. Deixem-me só, agora exagerei, só continuando por assim. Na floresta plantada da Portucel, há incêndios como há em todo lado. A questão é que há menos. Quanto menos? Um quarto. Há 25% de menos. Não quer dizer que lá de floresta de eucalipto, porque há muita floresta de eucalipto que é para a floresta. Estou a falar da floresta, não é da produção. Essencialmente é eucalipto. Porquê é que há? Porque é uma floresta de produção, e aqui há que distinguir o que é uma floresta natural de uma floresta de produção. Uma floresta natural é uma floresta onde não há intervenção humana. Ponto. Isso quase não há em Portugal. Depois pode haver aquela floresta, como nós sabemos que era no passado, que é carvalhos, azinheiras, oliveiras. Há aquela floresta mais recente, que já é com espécies que não são de cá, como o pinheiro, e mais recente ainda, o eucalipto. Porquê é que é possível uma floresta com gestão arder menos? Porque, ao contrário do que alguém aqui disse, acho que foi ele, eles não dão emprego, eles não vão lá fazer coisas ao fim de 10 anos, ou 12. Eles vão lá ao terceiro ano e vão ao sexto ano. E o que é que eles fazem no terceiro e no sexto ano? Limpam o chão, que é um problema para a apicultura, por exemplo. Fazem esse tipo de limpezas. E como fazem esse tipo de limpezas e têm aceiros, além disso, para terem uma ideia, eles gastam 3 milhões de euros por ano nestas coisas, na prevenção e na defesa das terras deles. Têm bombeiros próprios, que são profissionais, que atuam não nas terras deles, mas em todos os incêndios que se chegam a menos, salvo erro, de 3 km das terras deles. Portanto, eles começam a fora a fazer a defesa e, claro, como têm esta força de supressão que é profissional, como têm o terreno preparado para ser defendido, é claro que eles conseguem ter menos incêndios. Pronto, mas isto é uma parte. No essencial, é isto. Nós temos 98% de fogos de origem humana. Depois precisamos de olhar para estes 98% e pensar e analisar o que é que isto quer dizer, 98% de fogos de origem humana. Um grande negócio. Se falarmos... Aqui, parte, em termos de variáveis, também é que são... Se falarmos em termos nacionais, 50% dos fogos são negligentes. Ou seja, mais ou menos 50% dos fogos são negligentes. Um bocadinho mais. Eu já estava a ver. Estava nos fogos. Estava nos fogos, são negligentes. São de origem negligente. Na outra, mais ou menos metade, um pouco menos metade, temos fogos que são por origem de piromania, são poucos, penso que é à volta de 7%. Depois existe um conjunto de fogos que são por inveja. A inveja pode ser de vizinhos, pode ser por vingança em relação aos patrão, esse tipo de coisas. Temos fogos feitos por pessoas que querem ver os helicópteros a atacar. Temos fogos por vantagem económica, que no passado foram muito mais. Antigamente, por exemplo, era possível, para conseguir construir numa área onde não era permitido construção, porque há um incêndio e com isso conseguir mudar, quando foi criada uma lei há muitos anos que tornou impossível essa mudança havendo um fogo, e isso acabou. Mas continua a haver fogos com vantagem económica, mas são poucos. Portanto, não são tantos como que se pensa. E muitos fogos que se pensam que são colocados por pessoas, muitas histórias, por exemplo, do género, como é que bombeiros foram lá apagar e às 5 da manhã apareceu um incêndio ali, ali, ali. Como é que isto é possível? Só podem ter sido pessoas a ir lá pôr. E não é. Não. São reacendimentos. São rescaldos mal feitos. Rescaldos mal feitos. A questão que falaram de que os bombeiros recebiam 2 euros. Não, não recebem 2 euros, recebem menos. Recebem 46 euros por dia. Melhor, por 24 horas. Portanto, se dividirem 46 euros. Se fosse 2 euros por hora, dava 48 euros. Portanto, é um bocadinho menos e agora vão ser um bocadinho aumentados. Além disso, têm que trabalhar 12 horas. Mas não são uma força profissional. Eles não sabem combater fogos. Fogos não se combatem com água. Não se suprimem com a água. A água é uma ajuda, mas depois é preciso ferramenta manual. Quantas machadas que mostraste? Exatamente. Aliás, quem sabe apagar fogos, de vocês, quem se lembrar das pessoas mais antigas, eu ainda tenho a vaga memória deles usarem umas gestas e acho que o Júlio. Portanto, as pessoas antigas sabiam como apagar fogos. E até foi o Júlio. Sim, não usavam água, não é? Sim. Podes bater o fogo numa floresta de carvalhos, mas não podes bater o fogo numa floresta de eucalipto. Porque o fogo, quando chega a uma floresta de eucalipto, agora queria fazer uma parte de mim. Porque arde tudo, é verdade, se metermos de maçarico por baixo, arde tudo. Mas o fogo chega a uma floresta de eucalipto e sobe aos 20 metros. Numa floresta de carvalho sobe a 1 metro. Há uma diferença muito grande. Bom, há quem observa, posso, quem posso, vê fogos. Deixa-me só terminar. Deixa-me só terminar. Há bocado eu disse que o fogo, a partir de certa altura, é incompatível. Quando é que isto acontece? Há uma regra, eu não me lembro qual é a expressão, mas há uma regra prática que é que nós temos que estar afastados, penso que é 5 vezes a altura da chama. O problema acontece, e temos fogos catastróficos, que é aquela situação que o Júlio estava a descrever, de ver o fogo a correr, isso acontece quando o fogo está de copa. Quer dizer, o fogo passou da superfície da floresta lá para cima para a copa. Como é que ele passa lá para cima para a copa? Tem que ter. Não é pela casca da árvore, porque aquilo demora muito tempo, porque a casca da árvore demora a arder. Normalmente ele vai lá para cima, ou através de projeções, ou pelo facto de ter uma grande altura de mato no solo. E houve ali alguém que referiu o problema de fazer a prevenção da limpeza. Outro mito. quando se fala em fazer a limpeza do terreno, estamos a falar não é de limpar o terreno todo, isso era de doidos, isso era destruir completamente o ecossistema. Basta limpar para aí 10%, na verdade para aí 4%, porque as limpezas têm que ser feitas em aqui e ali, de forma, como eu disse, a criar oportunidades, e feitas de 4 em 4 anos. Portanto, quando se fala em prevenção, não é chegar lá e limpar tudo, que aí sim, coitadas das abelhas e todos os animais que precisassem do ecossistema. Respondendo ao chambel. Já agora, acrescenta só mais uma, mas quando falaste agora das projeções, não é óbvio que algumas espécies são mais propensas a criar projeções que permitam o que for chegar às copas do que outras? No caso da árvore, percebo-me um bocadinho. Eu não tenho formação nenhuma de matemática, mas eu da árvore percebo-me um bocadinho. E o eucalipto, os nativos australianos chamam de gasolina. E uma das estratégias de propagação do eucalipto é abrir as pinhas ou o fruto do eucalipto para libertar as sementes através do calor e eliminar toda a competição que tem à volta. Por isso ele salva as chamas são altas através da libertação de fenóis e de bactérias voláteis, que faz-se subir a chama. Okay, outra pergunta é assim, para a assistência. É assim, a apagar fogos, estás a ver, com barredores, porque eu acho completamente legítimo um estudo baseado na defesa dos fogos. Mas isto, estamos a falar de um problema muito maior, que é o negócio da floresta e da industrialização da floresta. Pois, sem ninguém, só por empresa. O Jamel está aqui a puxar por mim, porque a gente já falou antes, ele quer que eu passe informação. Essa sim, gasolina. Ok. Outra pergunta para a assistência. Quantas espécies de eucalipto existem na Austrália? 200 e tal. 200 e tal, no mínimo. São 17. Na ordem de 1000. 1000 espécies diferentes. A espécie que nós temos em Portugal é essencialmente uma delas. Mas também há uma outra, mas principalmente é uma delas. É mesmo que querem plantar o Brasil também. Mas o eucalipto no Brasil atualmente, pelo menos aquilo que eu conheço do Brasil, Minas, é ligeiramente, é um eucalipto diferente deste que há aqui. É adaptado ao clima. É um híbrido qualquer. Se ele for, mas não é o mesmo eucalipto que há aqui. Mas se nós continuarmos aqui a perder tempo com esta questão do eucalipto, quando há aqui muitas outras questões tão importantes como o eucalipto. E estarmos a focar só na questão do eucalipto é estarmos a focar num canto do problema. Por exemplo, alguém disse, já não me lembro quem foi, que falou na questão da floresta e de que as pessoas só pensam. Alguém falou nisso, portanto, que era preciso ter a floresta com outras espécies. Não é? Todos concordamos. Então, porquê é que isso não é pago? Porquê é que isso não é pago? O sistema Nacional de Saúde não é pago com dinheiro que vem dos impostos. Então, porquê é que também não se paga aos proprietários, pequenos proprietários, para plantarem carvalho? Porquê é que eles vão de plantar carvalho em vez do eucalipto, se o eucalipto lhes dá mais dinheiro? Pronto, pagamos pelos plantarem carvalho. Eles não são burros, vão plantar carvalho, não. Portanto, é deste tipo de políticas que eu estou a falar. E há bocado, como tu dizias, como é que é possível haver... Isto é meramente avaliação económica. Tu podes ter, perante o preço que dás ao hectare, zonas em que é mais vantajoso investir em meios de combate, ao caso de aparecer o fogo, meios de supressão, do que ir lá gastar dinheiro a limpar aquilo. Seja com fogo, seja fazer limpeza manual. Prevenção não tem que ser. Mas isso não. Pode ser definir que tipo de coberto é que vai estar ali. Mas a questão é mesmo essa. Onde eu quero pôr a tónica é que, apesar de tu, economicamente, saberes que nesta zona não deves fazer prevenção, a sociedade pode decidir que quer manter aquilo como está. Por outros valores. Por uma questão ecológica, por uma questão de paisagem. Por outros valores, a sociedade pode decidir isso. E tem que decidir isso e colocar o dinheiro que é necessário para ter isso. Ou seja, nós não podemos estar subjugados ao que é economicamente... Que isso é o que acontece hoje. Hoje tu tens as coisas subjugadas ao que é economicamente rentável, em parte. Ou subjugadas a uma ortodoxia económica, digamos. Mas estás a tocar um ponto. É a questão, temos uma sociedade que quer tomar decisões sobre o seu território ou não. E não está a tomar decisões, claramente, não é? ou está? Pronto, ou está. Sim. Sim. Está a tomar a decisão do dinheiro. Mas isso é o tal, o dinheiro é um autómato na nossa sociedade. Faz-me entender? Só para o modelo económico, não é? É um autómato. Só para então terminar. Isto vai bater, uma das questões, vai bater com a organização da propriedade. E o que é que acontece no centro-norte do país? A propriedade está espartilhada. O que é que se tentou fazer nos últimos anos? O CDS, falando, chamando os nomes depois pelos nomes, acho que é assim que se diz, o CDS quis, no tempo do governo de Passos Coelho, implementar um sistema em que subia o IMI das terras que as pessoas têm. Não sei se estão aqui pessoas que são do campo, ou que têm avós de campo, avós que são do campo e sabem que existem sortes e pequenos pedaços de terreno, que as pessoas nem sabem muito bem onde é que estão já. E o que o CDS queria era subir o IMI para valores próximos do IMI urbano, para que as pessoas não tivessem qualquer hipótese de pagar esse IMI. Portanto, eram forçadas a vender. Eles criavam um sistema chamado Bolsa de Terra, em que, voluntariamente, se eu colocasse os terrenos nessa Bolsa de Terra, não teria que pagar esse IMI exorbitante, mas ficava obrigado a vender caso aparecesse alguém que quisesse comprar. Isto é uma possibilidade do meu problema, é forçar as pessoas a vender as terras para criar grandes espaços que possam ser rentáveis do ponto de vista de exploração da floresta plantada. Mais recentemente, este governo tentou fazer uma expropriação amigável da seguinte forma. Se não sei de quem é este pedaço de terreno passa automaticamente a ser estatal. Mas, se aparecer alguém que seja dono, essa pessoa pode manifestar que é proprietário e voltar a receber dinheiro de volta num espaço de 15 anos. Curiosamente, o PCP opôs-se a isto. Portanto, há que discutir de que forma é que se vai lidar com isto. Como é que se vai entregar dinheiro às pessoas, como é que se vai aumentar as áreas, como é que se vai lidar com isto. Porque quando falamos de 98% de incêndios com origem humana, esses incêndios, ao contrário do que alguém aqui disse, não são em áreas remotas, são junto às populações. São no que se chama interface urbano florestal. É por esse motivo que nós, no centro-norte e norte do país, aqui na, por exemplo, no distrito do Porto, temos tantas ignições, porque há muito contacto entre Homo sapiens e sapiens e a floresta a começar. Portanto, e é nessa zona que começam os incêndios normalmente. Pronto. E a gente tem que falar também? Há a questão das GIFs, que é outra alternativa de gestão do território, em que na GIF, é a minha favorita, diga-se de passagem, na GIF as pessoas não perdem a propriedade dos seus pequenos terrenos, mas eles são integrados naquela cooperativa de exploração florestal. Depois, a cooperativa traça planos de defesa da floresta e quando algum dia vende madeira, divide o valor de toda a gente de acordo com a cota que ele tem de terreno, no total do terreno. Isto é muito giro, mas não funciona. E porquê que não funciona? Porque se eu decidir que quero, por exemplo, neste sítio, construir um aceio para a proteção da floresta, basta que esteja aqui um proprietário que tem aqui 5 metros por 5 metros que não me autoriza e isto está automaticamente inviabilizado. Porque não adianta estar a construir a coada deixando aqui este bocado. Portanto, uma alteração simples que permitisse que uma ZIF, a partir do momento em que tivesse X% de proprietários a integral, pudesse ter autonomia e autorização legal para fazer a limpeza e mandar a fatura ao proprietário, como de resto acontece nas cidades, quando um prédio está para cair, pode-se intervir para as pessoas não venham a ter assim. Uma pequena alteração deste género, por exemplo, ajudava a que as GIFs pudessem funcionar. Mas quem é que achas que ia comprar esses terrenos? Mas IF não há compra, os terrenos continuam a ser das pessoas, é uma cooperativa. Os pequenos produtores associam-se. Associam-se. E elas existem, só que depois na prática não funciona. Voltando à questão do eucalipto. Eu vou-vos contar qual é o problema do eucalipto e não tem nada a ver com o que vocês sonham. São essencialmente dois. Mas mais uma vez, o eucalipto é um problema entre muitos problemas. Há dois problemas com o eucalipto. Um tem a ver com a estupidez das empresas que alugam os terrenos de eucalipto, onde plantam eucaliptos. que supostamente isso está a mudar. E uma estupidez? Estupidez das empresas que plantam. Qual é o... Vou explicar a seguir. O que é que eles fazem? Para poupar dinheiro, eles fazem contratos com os proprietários em que dizem que passado 25 anos, caso decidam não alugar por um novo período de 25 anos, podem entregar o terreno sem arrancar os tocos. Qual é a consequência disto? Uma coisa tão simples como isto. O proprietário, claro que ele depois não arranca os tocos, eles ficam lá. O que é que acontece com o eucalipto? O eucalipto é economicamente rentável e interessante quando é plantado uma vez, cresce, é cortado, cresce novamente. A partir daí ele deixa de ser economicamente interessante. Há sítios onde às vezes à terceira vez ainda pode ser que dê, mas geralmente chega à segunda, tem que se arrancar o toco e voltar a plantar de novo e recomeçar o ciclo. Se o terreno não for muito rentável, uma empresa como a Portucel, Supercel ou algo, o que é que fazem? Quando digo muito rentável é, portanto, que observem nos 20, 24 anos anteriores que cresceu rapidamente, o que eles fazem é abandonar aquele terreno, deixando lá os toques. O proprietário até fica contente. Porquê? Porque como não sabe, não conhece o ciclo do eucalipto, ele fica a pensar que ficou ali com aquela borla. Pronto, e aquilo da primeira vez cresce mal, cresce pouco, já não é rentável, mas ainda cresce. Só que também há aqui outra coisa, é que o eucalipto, quando ele cresce, e há de haver aqui gente que sabe disto melhor do que eu, ele cresce bem com 20 ou 30 varas. Então é preciso fazer-se uma monda. Isso acontece ao fim de ano e meio, 3 anos, e cortam-se as varas todas e deixam-se as 3 mais fortes. Nesses terrenos onde ficaram os tocos, mais uma vez, porque o proprietário não sabe como é que se cultiva o eucalipto, aquilo cresce em as 30. E o resultado que fica disto é uma coisa que economicamente vale zero e que eu vejo ali, não sei se ainda lá está, mas nas margens do Pio Ferreira, ao longo, que é, estou a dizer este exemplo, que é um sítio que é perto, é fácil ir lá, em que aquilo é um juncal, como se vê nos filmes na China, juncos, que nós não, impenetrável, que não se consegue passar, são as tais 30 varas. Como elas são 30, não crescem como o eucalipto assim, crescem assim desta maneira, são coisas finas, não servem para nada, mas nós nem sequer conseguimos passar a corda. E é assim que ele cresce. Isto é um dos problemas que é a estupidez da... Estupidez e criação do monopólio. É estupidez porque... Na prática, criação do monopólio... Isto, não é? Eles estão a criar uma população, eles ao fazerem isto... Ganham no curto prazo, porque estão a fazer isto há 40 ou 50 anos, né? Ganham no curto prazo, mas a médio e longo prazo perdem, porque a população fica contra eles. Se eles fizessem uma gestão mais correta do eucalipto, isso não acontecia. E depois ainda há aí os fenómenos relacionados com artificialmente baixar o preço da madeira, que faz com que as pessoas também não sintam rentabilidade na terra. Estes são os problemas. O outro problema relacionado com os incêndios é o seguinte. Na Austrália, nessas 1000 espécies, há uma espécie que manda projeções medidas até 29 km de distância. Conseguem imaginar isto? Percebem que depende do vento. Está a haver um incêndio aqui, vai 29 quilómetros a ver um incêndio lá adiante. Isto não existe em Portugal. Esta espécie que está em Portugal não tem esta capacidade. Ainda assim tem uma capacidade medida, com certeza absoluta, de 1.600 metros. Não, 3 quilómetros. Já me chegou aos ouvidos, por fontes que eu considero muito credíveis, que chega a ir, já tem exemplos, até 4 quilómetros. Que não é mais que mas publicado 1.600 metros. O que é que isto quer dizer? Profissionalmente até, se calhar, é mais ou menos igual, de acordo com o tamanho do país. Ah, sim, mas isso tem a ver com, a espécie em si, com a forma da casca. Isto sim, realmente, é um problema que tem impacto nos incêndios, na medida em que eu tenho um incêndio aqui, com certas condições, eu vou ter uma série de focos de incêndio mais adiante. Não é? E, portanto, vou ter que... As pessoas que estão a fazer o combate vão ter que estar a correr para vários sítios ao mesmo tempo. Isto tem impacto. Todo o resto que me falam, não conheço Não tem informação nenhuma e uma... que haja qualquer impacto. Há vários argumentos que fazem este tipo de propagação de fogo. Porque isto é uma auxílio à sua própria propagação. Sim. Então, quando se olhar para um eucalipto e vê-se as cascas descascadas ao fim do inverno, ele absorve uma ideia de água, ele consegue explodir as cascas e consegue fazer uma cama nas cascas, no tronco. Mas se essencial... não fizeres manutenção ao eucalipto, agora só para acabar o raciocínio, se não fizeres manutenção ao eucalipto, tens ali uma fogueira. Claro, claro. Mas o essencial, a meu ver, é perceber-se que sempre que nós quisermos reduzir o problema a uma questão, estamos a perder com isso. Porque estamos a perder a visão geral e não há nenhuma questão, nada que justifique tudo o que está a acontecer em Portugal. É impossível, não há justificação. Nós temos o recorde no Guinness, um país tão pequeno. Nós tivemos, nos últimos 25 anos, meio milhão de novos incêndios, de ignições. Isto não tem... A ideia é que chove meteorito, não é? A ideia de Portugal chove meteorito. Sim, sim. Agora, há mudança climática. Há mudança climática. Como é que se vê que há mudança climática? De uma maneira muito fácil. Pela primeira vez, por exemplo, ano passado, nós tivemos... O dia 15 de outubro, nesse dia, o mapa de Portugal de perigosidade de incêndio estava todo vermelho. O que é que isto quer dizer? Quando nós temos níveis de perigosidade de incêndio. Para ele estar no nível máximo, quer dizer que está em condições que acontecem 5% das vezes. Quando nós temos todo um país no extremo dos 5%, quer dizer que a norma, estamos a passar para uma nova normalidade, em que o que antes era raro, portanto 5%, passa a ser comum. E, portanto, nós passamos a ter o país todo num nível de perigosidade. Mas, óbvio, e aí peço-te a tua confirmação, mas a minha ideia é que a mudança climática não é relevante propriamente ao nível da ignição, mas sim da propagação. Exato. Ignição, mais uma vez, é preciso ir lá. Né? Exato. Nós temos uma cultura de incendiar em Portugal. Mas aí é extremamente relevante e pode vir a tornar-se muito relevante. Tem a ver com pastores, tem a ver com, por exemplo, renovação de pastagens é outro motivo, que explica para aí 15%. Há imensa motiva, muitos motivos. E não é, como estavam a dizer, por exemplo, essa história do Pinhal de Leiria, se procurarem na internet, foi feito um documentário sobre pela TVI, que passou em horário nobre. E se procurarem na internet, já tem pelo menos dois artigos, duas respostas a desmontar, feitos por colegas meus, a desmontar ponto por ponto a falácia do documentário. Esse tipo de coisas só serve para atirar areia para os olhos, para tapar realmente os problemas. A maior parte do... O Pinhal de Leiria desapareceu graças a dois reacendimentos. Mesmo que pensássemos, ok, houve reacendimentos porque alguém lá foi lá colocar o fogo. Agora reparem, que sentido é que faz essas duas ignições terem sido colocadas fora do Pinhal de Leiria? Se eu quisesse queimar o Pinhal de Leiria, eu ia pôr o fogo dentro do Pinhal de Leiria, não era fora do Pinhal de Leiria. Nada disso passou no documentário. E porquê que eu vou estar a pensar em outubro, quando então, porque não? Se eu queria incendiar o Pinhal, até incendiava em agosto ou em julho. Já o tinham tentado fazer em agosto. Se olharmos para o mapa, 30% de umidade e 30% e o vento leste, que é o mais simples, e existiram 500 fogos no mesmo dia. Não, no Pinhal de Leiria, no país todo. No país todo. Desculpa lá. Isto é surpreendente, porque acontece no mesmo dia, num dia, acontecem quase tantos fogos como no mês anterior. Não? Não, e então, como é que os fogos normais num ano são 32 mil? 32 mil. Então, aqui no Porto, chegamos a ter, só no distrito do Porto, mais de 200 ignições no mesmo dia. De uma ponta à outra do país, temos 500 fogos. Não foi de uma ponta à outra, foi no centro e no norte. Pois, e como é que se explica que os fogos também são. Então, dou-lhe um exemplo. No dia 16 de outubro, a GNR passou. Porque não faz o aquecimento global. 60 autos, só no distrito de Braga, 60 autos de queimadas de sobrantes agrícolas não autorizados. No dia 16 de outubro. Mas só no distrito de Braga. Eu vou deixar aqui. Só nesse dia. Para mim, é um porque os agricultores estão habituados a que chega a outubro podem queimar os sobrantes. Mais ou menos. Porém, queimam independentemente. no mesmo dia, 500 fogos, com a situação perfeita para incendiar. Ah, acho que há estratégias, há pessoas a pensarem nisto, há pessoas a perderem tempo para incendiar. Mas eu acabei de dizer que são 10%. Que são para aí 10%. Sim, sim, sim. Isso não são 90%. Percentagem não me interessa. Interessa umas pessoas que mudam. Não interessa, porque se não está a pensar... Interessa umas paisagens que mudam. Ah, eu não tenho capacidade para perceber matemática. Olha, olha lá, deixa-me agora acabar o raciocínio. As percentagens que tu me dás, para mim, são nada. Eu, ai, quanto é que, quantos fogos é que temos mais? Não, pá, a única coisa que eu consigo ver é que tenho a minha casa com potencialidade de arder. Tenho os meus vizinhos com potencialidade de ficar sem casa. Tenho a água do poço a acabar cada vez mais rápido no verão. Tenho uma data de coisas que me influenciam, que não é só os fogos. É um negócio da floresta. E este negóciozinho da floresta, de respostazinhas económicas, de lucro-benefício, de gasto-benefício, pá, eu não tenho paciência nenhuma, porque isso não salva as pessoas, porque isso não salva as casas, porque isso não salva nada, sabes? E o que acontece mas, é olha, que, tu estás clareza, tu estás a contradizer-te, porque por clareza, na verdade, não há nenhum negócio de custo-benefício, há apenas um saldo de tempo leve. Não há nenhuma análise, não existe políticas em Portugal sobre essa questão. Não, até agora não existia. Estamos em Portugal. Não há nenhuma análise de custo-benefício. Os filósofos que vivem aqui. Tudo é uma oportunidade para fazer um... Sim. Tudo é uma oportunidade de dinheiro. Eu só... Economia. Eu só queria fazer aqui uma... Há uma coisa que eu concordo contigo e que acho que vou interpretar aquilo que tu disseste nesse sentido. Eu acho que tu falaste que há também aqui uma questão cultural por trás disto. Quando falaste das causas de 98% de ignição humana, deste aí uma panóplia de causas que eu acho que há uma dimensão, pelo menos cultural, que é um desprezo generalizado neste país pela cultura rural, pelo mundo rural. Tem muitas causas, tem agentes desse desprezo, todos nós conhecemos, os média, etc., mas concordarás então que há aqui uma dimensão cultural e que há um combate também contracultural a fazer nesse plano. Eu acho que é... Que é também informação, como tu dizes, sobre os fenómenos e as causas, mas também uma valorização do território. Exatamente. E eu gosto de antes de responder, já agora eu queria pegar no que tu disseste e pergunto. Quando falaste há bocado na necessidade de subsidiar, sim, de financiar mais os meios de combate, por que não então colocar esta questão? Subsidiar os meios de combate, eu disse. Financiar mais, investir, trazer... Não, em espécies autóctones. Eu disse... Subsidiar as espécies autóctones. Sim. Aí não falaste em... Não, as espécies autóctones. Penalizar dinheiro para... Não. E parece que a ideia... Questão interessante. Com dinheiro dos trabalhadores. Não, mas qual é o bocado quando estavas a apresentar a apresentação, não é? Sim. Focaste a ideia no sentido de profissionalizar os combatentes, melhorar os meios, sim, não é? Era isso. Sim, mas o que eu estou a dizer é... Levanta menos custos, não é, mais? Finais, não é? Sim. Menos custos finais. O facto de tu pagares mais... Mas e se os custos finais fossem melhorados, precisamente pela questão de ter uma outra visão daquilo que é estruturar a sociedade de outra forma? Vamos lá ver. A questão dos meios rurais, por exemplo. Vou fazer outra pergunta de assistência. Quanto é que custa limpar um hectare de floresta? Um hectare é mais ou menos um campo de futebol. Vocês não percebem, têm ideia do que é um campo de futebol? Quanto é que acham que custa limpar um hectare? Pode fazer um orçamento assim de cabeça, tinha que ver os acessos, os polígonos... Sim, eu sei, eu estou a falar em média. Assim de cabeça, não sei dizer. Mas qual é a média? Dará por 600 euros, pode ser 1.200, como pode ser 400. Este dinheiro alguém tem que pagar. Estes 600 euros médios, alguém tem que... Óbvio, mas a sociedade não paga porque estamos concentrados em investimentos maciços no meio urbano ou para-urbano e não no meio rural. O meio rural serve para colocar autoestradas que vão de um ponto urbano ao outro. Mas bem, vai pagar. Espero bem que sim, mas essa é a questão. Começam a pagar. Pois. O que eu estava a falar era de subsidiação e de controle dos preços da madeira. Se tu não deixares o preço da madeira ser manipulado para chegar tão baixo como ele chega a chegar, crias incentivos para os proprietários investirem na gestão. Gastarem os tais tal dinheiro que eu referi a fazer a limpeza da floresta, que não precisa de ser limpa a 100%. Mas isto é só um dos problemas. Sim. São um dos problemas no meio destes. Estamos na ramagem. Como é a questão de preferir a subsidiar bombeiros em vez de subsidiar pastores, por exemplo? Pois, exatamente. Por exemplo, sim, sim. Não, subsidiação não se aplica. Quando eu digo subsidiação, quero dizer tudo canalização de meios com... para... Ah, é o que eu quero dizer. Subsidiação tem outro sentido. Claro. Subsidiação, por exemplo, isso que estás a dizer, é uma excelente alternativa de investimento. Porque não pagares a pastores para limparem com animais... Claro. Sim, isso já começou a ser feito outra vez. Sim, as coisas estão a mudar muito. Estou a ter um bocado naquilo que tens estado a dizer. Portanto, a floresta tem mudado ao longo dos tempos, ao longo destes últimos anos. A porcentagem de eucalipto tem crescido todos os anos. Já é a maior espécie em Portugal. 30%. E criou algumas... evoluções, não é? Nas diferentes percentagens da companhia estatística global do que é, qual é que é a razão do fogo, não é? Quer seja em termos de para todos eles humanos, não é? Quer dizer que 98% é de causa humana. Aos pontos de tempo consegue-se desconstruir. Por exemplo, em comparação com os anos 50, onde não havia tanto eucalipto, ou no início do século, não sei. Isso é interessante. Sim. Até agora, quais é que foram os fatores que mudaram mais? Quer dizer, se houve fatores ligados à grande indústria, no género de máfias que vão, põem fogo ou põem fogo. Eu coloco esta pergunta também, só para dar assim um bocado de enquadramento. Em relação às máfias, eu vivi em Atenas há alguns anos e era de esperar. Todos os anos, a horda de Atenas, da cidade, ardesse. E também era de esperar que no ano seguinte houvesse habitações, ou casinos, ou resorts a crescer nessa mesma zona. Pronto. Então era cabal de que esses incêndios eram provocados e eram pagos. Toda a gente sabia e voltava a andarmos a correr atrás deles. Na Grécia? Sim. Mesmo assim tem menos que em Portugal. Como? Mesmo assim tem menos que em Portugal. Sim. Sim, lá também não há eucalipto, também há essa diferença. Portugal está competitivo com os maiores da Europa. Gostava de saber qual é que foi a influência do eucalipto nos motivos de ignição de incêndio. Eu nunca estudei isso. O que eu posso dizer é que, se for buscar os anos 50, isso, a situação não podia acontecer nos anos 50. A população... Claro. E ao monte cortar o mato. Está mais envolvido. Eu não sei, eu gostava que vocês me dissessem se eu estou a falar de coisas que não sabem o que é. É que eu sei do que é que estou a falar porque lembro-me. Ainda tenho memória de ver carros de bois com mato. Sabem o que é mato? Tojo? Sabem o que é que isto é? Portanto, os agricultores iam ao monte cortar o mato. Havia pessoas que eram mortas. Chegava a haver assassinos. Assassinos, por exemplo, por um vizinho ir roubar mato que era meu. Vejam lá o valor que o mato tinha. Portanto, iam buscar o mato aos montes, metiam-nas nas cortes. Cortes, sabem quem é que eu estou a falar? É um espaço onde está uma vaca, cabras, que tipicamente eram por baixo da casa, ou seja, os animais estavam ali, aqueciam a casa. Depois, deitavam lá o tojo, o animal andava por cima a fazer xixi e cocó e aquilo transformava-se em estrume. Pegavam nesse estrume, levavam para os campos. Nos campos usavam estrume para fertilizar as culturas e era este ciclo. Este ciclo mantinha aqui um ecossistema equilibrado. Isto começou a desaparecer, era aquele texto que eu sugeri que fosse agora, a transição florestal, é precisamente sobre isso. Isto começa a desaparecer com... No caso português, como eu disse, foi muito atrasado em relação ao que se passou no resto da Europa. Mas é muito abrupto. Começa a acontecer a partir dos anos 60, 50, mas principalmente a partir de 60, 70, quando há imensa gente a dar o salto, a fazer a imigração para fora, e há a migração para as cidades. Portanto, as quintas são abandonadas, há imensas quintas atualmente que foram abandonadas e foram invadidas. E portanto, as condições são totalmente distintas do que é hoje, do que era nessa época. Não consegue fazer essa... Mas eu continuo a dizer, para ter um fogo perigoso, ele tem que chegar a fogo de copa. Para ele chegar a fogo de copa, tem que passar do chão lá para cima. Para ele passar do chão lá para cima, não passa assim com facilidade. Demora tempo e tem que ter condições para isso. Uma das condições é ter um mato alto. Isto seja qual for a espécie. A partir do momento em que ele está lá em cima e está com temperaturas na ordem dos 900 mil graus, vai tudo. E não há nada que se possa fazer. Nós somos capazes de ir à Lua, temos submarinos que vão não sei onde, fizemos feitos incríveis, mas não conseguimos, não existe tecnologia para parar um incêndio nestas circunstâncias. Eu aproveito isto que foi agora dito para vos dizer que existe um livro que está esgotadíssimo, mas que espero um dia volte a existir em Portugal, disponível, que é um livro que se chama Morte de uma Aldeia Portuguesa, de Robin Jenkins, um sociólogo inglês que viveu a Revolução também aqui em Portugal, em 74, e que foi para a Serra de Monchique e assistiu precisamente a este desaparecimento das populações de serranas e o aparecimento do eucalipto. Esses dois fenómenos estavam intimamente ligados. E é um livro belíssimo que eu recomendo, muito pouco citado, infelizmente, mas que... Nós, neste momento, já sabemos, acho que foi Júlio que disse, o que aconteceu em Pedrógão, o que aconteceu depois no dia 15, eram tragédias, para mim não foi surpresa nenhuma. Eu só estava espantado de não ter acontecido. Há um colega meu, aquele americano que esteve cá agora, que tinha estado em 2009, ele previu um fogo deste tamanho em 2009. Para acontecer, no máximo 10 anos depois, aconteceu 9 anos. Eu só estava espantado de isto não ter acontecido. Isto era uma coisa mais que à espera de acontecer, porque não se faz nada. O sistema está a funcionar maniatado por interesses muito ligados à... Não, aos bombeiros. Gasta-se imenso dinheiro em helicópteros, por exemplo. Não, atenção, quando eu digo aos bombeiros, não estou a falar do desgraçado bombeiro que está lá a trabalhar a receber menos de 2 euros à hora. Estou a falar da administração interna. Estou a falar do Marta Soares, por exemplo. Okay. Pá, pronto, vamos ter que terminar, porque acho que já é eu. Já ultrapassámos largamente o horário. Ah, sim. Ah, pronto.